no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, meus amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando o Estádio 97 pela Energia 97. Em nome de Acer, construindo com valor. Em nome da nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Também em nome de BV Financeira, hein? É, tá pensando em trocar de carro? Então, olha, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde aos senhores aí. Aê, Domênico Gato. Ei, Dodô. Como está, Domênico Gato? Só tá nós aqui, né? O que tá acontecendo, Domênico? O que tá acontecendo com o Domênico? Aqui vamos, né? Hã? Pô, mas assim, velho? Pois, hein, mano? 17:37, Domênico. Ó, opa, opa. Hoje ninguém no estúdio. Olha a hora, hein? É verdade. Barbaridade. Cadê o seu Pinto? Cadê o seu Pinto? O Bar não está também. Impossível. Impressionante. É possível isso, velho? Ó, espero que hoje o senhor esteja com o pensamento no Palestra Itália. Estarei, com certeza. Mas não tem dúvida disso. Jogo trepidante. Pior que a... Vamos de nós, tá bom de nós. Nem a categoria de base veio. Nada. Quem não vem? Não vem ninguém. Categoria vem. De base tá viajando pro torneio. Nem categoria de base veio. Mas o que você tá falando aí? Aqui no estádio. De base, aqui é, cadê? Não, eles estão viajando num torneio. É, pô, não ficaram chavendo, não? Que torneio, cara. Bota o Vilela sentado aqui. Senta aí, Vilela. Palmeiras, Domênico. Palmeiras. Dê manchete você mesmo. Jogo difícil hoje contra o Inter, logo mais a partir das 22 horas. Mais certo? Conhecido como 10 é da noite. Bom, que aconteceu? Que saiu aqui? Tabu. Quer dizer, com o tabu, Palmeiras e Inter duelam por vaga. O que tá tabu esse? É, parece ter uma carinha com o Palmeiras não ganha. Faz tempo que não ganha do Inter, velho. É. O Gabriel foi... Jesus não era nem nascido a última vez que o Palmeiras ganhou do Inter. É isso mesmo? É, faz um tempinho. É isso mesmo, mano? É verdade, mano. Rapaz. O Palmeiras não ganha do Inter desde 2010. É bom isso. A mal sombra diria que... Não, então o Gabriel Jesus já tinha nascido. Ah. Seis jogos, né? Seis jogos apenas, né? Seis jogos... Morta boa, acho que é em Porto Alegre. De lá pra cá foram seis vitórias dos gaúchos, três empates em nove confrontos. Então foram nove jogos. Nove jogos. 2010, em cinco anos, nove jogos. É, tá. Então seis vitórias e três empates, RG. Tá bom, tá bom, é pra quebrar. Então vamos lá, tá bom é pra ser quebrado, mas temos que ganhar esse jogo. Bom, temos que começar. Se o Palmeiras também não quebrar o tabu e for 0-0, também. Você entendeu? Que deixem os tabus, mas que sigam na competição. Não tem problema, pode ficar o tabu, desde que seja um jogo 0-0. Mas também se for com 1-1, hein? Ah, Domênico, o Internacional de Renata Love Fan, que beleza! Maravilhosa, Renata. O tabu é o óbvio do jogo, como é o placar. O placar, você tem três resultados possíveis, certo? É. E o tabu, você tem dois. Ou você quebra, ou continua. Então, velho, vamos embora. Verdade, parece que o Palmeiras, deixa eu ver aqui se já tá escalado ou tem alguma coisa, na pedra, né? Na pedra. Quem tá na pedra já? Não tem pedra aqui. Não tem pedra. O que você acha que vai ser? Mas... Não tem pedra aqui na Cracolândia, mano. Que luz. Isso, mano. Ali tem tijolo, viu, mano? Ali é uma barbaridade, a violência de São Paulo, aí. Bom, é brincadeira. Eu acredito. Qual o time provável, Dodô? Não sei, eu tô achando, mas aí é que tá, viu? Não deve ter muita mudança, não, né? Não, o Dudu volta, né? Ah. E aí, com a volta dele, não sei se o Rafael Marques fica, se o Rafael Marques vai pro banco. Mas eu o Dudu, acho... ele tinha jogado o primeiro jogo já, o Dudu, ele tá cumprindo a punição no Então, mas o Rafael jogou no Paulista, né? Então, eu não sei como é que fica. É que no meio desses dois jogos teve o jogo do... É, teve também. Brasileiro. Então, assim, você ia de Rafa? Então, olha, Rafa Marques? Eu jogaria com o Rafa hoje. Eu, né? Mas eu acho que o Palmeiras deve ir com o Praz, deve ir Lucas de um lado, aí a dúvida é na lateral esquerda. Ou ele põe o Egídio, ou ele põe o Zé Roberto ali, né? E no meio deve ser a zaga Vitor, o Vitor Hugo com o Jackson. Se ele colocar o Egídio, o Zé Roberto deve jogar no meio, deve fazer meio. Se ele jogar com o Zé Roberto, aí ele coloca no meio, ele deve colocar ali, RG, o Arouca e mais um volante. É, o Arouca tá voltando, o Thiago, né? Não pode, então, ou ele sai com o Amaral, eu acho que é Amaral e Arouca no meio, fazendo uma dupla de volantes, com o Robinho na frente. Se o Zé Roberto não jogar na lateral, ele mete o Zé Roberto no lugar do... Talvez ele recue o Arouca, fica o Arouca, Robinho fazendo o segundo volante, Zé Roberto... Eu acho que ele vai de Egídio na dele mesmo, hein? Eu acho que ele vai de Egídio, mas vamos ver. Se ele for com o Egídio, eu acho que ele põe o Zé Roberto no meio. Faz Zé Roberto, Robinho e Arouca. É. Faz Dudu. Aí é a minha dúvida também. Não sei se ele joga com Barrios e o Gabriel ou... Rafael e Gabriel. Quem precisa fazer o resultado é o Inter. Então ele vai. Mas não sai disso. Vai na boa. Eu posso falar uma coisa, só porque eu sou um grande admirador do time do Internacional. Mas eu tenho que ser. Você vai torcer pra quem? Não, eu tenho que ser bem realista pra vocês. O time do Inter, até pela limitação tática, não de animação, não como o treinador seja ruim, não. Ele é limitado taticamente. O time do Inter é o seguinte, cara: é forte marcação no meio-campo e bola no Valdívia. É um time extremamente previsível. Olha, a única coisa que o Inter faz no ataque é meter a bola no Valdir, fecha e mete a bola. O Palmeiras tem que pegar um volante e marcar o Valdir. Não sei se ajuda ou não, mas eu tenho os relacionados pro jogo. Relacionados eu tenho, gente. Do Palmeiras? Manda aí. Fernando Prass e Aranha no gol. Joga o Prass. Atrás Lucas, João Pedro e Egídio. Joga tá? Egídio e Lucas. Deve jogar... Egídio e tá. Lucas. Zagueiros é o Vitor Ramos, Nathan Jackson e Vitor Hugo. Ô, Domênico, eu vou volantes. Passar... É mais fácil passar a provável escalação, não é? É, mas eu passei. Ele passou. Aquela que você falou é Fernando Praz, Lucas Jackson, Vitor Hugo e Egídio. Amaral, Arouca, Dudu e Robinho. E na frente é Gabriel Jesus e Barrios. É, eu falei, é uma dessas, podia ser essa aí. Com a possibilidade ou não de quem que ele tirou na frente lá, mano? É o Barrios e o Dudu. Na frente tá o Gabriel Jesus e o Barrios ali. O Dudu, que é aquele cara que funciona como terceiro. Não, mas vai ser o Dudu, não é o Rafael? Então não vai de Rafael Marques. Mas o Rafael Marques, ele tem sido banco no Palmeiras. Ele não tem jogado. Mais ou menos. Mas quando o Dudu joga... Ele caiu agora, né? Não, mas quando o Dudu joga, o Rafael Marques... Ele tem dado preferência pro Dudu. O Rafael Marques entra jogo sim, jogo não. Inclusive, no último contra o São Paulo, ele jogou titular, porque era o último jogo do Dudu como... Exatamente. A punição do Dudu era... Pode ser que o Dudu, o Dudu ficasse e o Rafael desse lugar pra ele. Mas a gente tem um Rafael Marques pra jogar também no segundo tempo, né? No lugar de alguém. É um jogo bem tinhoso, viu, gente? É, bem tinhoso. É um jogo bem tinhoso, porque é o seguinte, o Internacional, mano, me duvido muito que ele vai logo no primeiro tempo soltar o bicho pra cima do Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, pela obrigação de jogar em casa, a torcida, tem muito torcedor, por isso que eu falo, hoje o torcedor joga. Porque se o Palmeiras não tiver uma postura ofensiva e ele ficar vaiando, ele joga contra o time, cara. Mas ninguém vai vaiar o Palmeiras. Ele tem que ser inteligente, o Palmeiras não tem que ir pra cima do Inter. A torcida do Palmeiras não tá vaiando. O Palmeiras tá na vantagem, cara. Não. Tem que saber jogar. Então, e o Inter, por sua vez, eu concordo com o Porto, eu acho que não vai vir. Vai. Ele não vai vir com tudo, porque o Inter precisa apenas de um gol e não tomar nenhum. Isso. Ele não vai soltar igual um trouxa. Ele precisa de 1-0. Precisa de 1-0 pra ganhar. E mesmo se ele fizer 1-0 e tomar um gol, vamos pra pênalti. Tá na casa do adversário, tá bom. Ele vai dar o abafo, a pressão dele final nos últimos 15 minutos. Exatamente. Tá 0-0. Se tiver 0-0. Aí ele vai. E se faltar 10, 15 minutos, aí ele põe. Aí vamos lá. Aí ele põe. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr aquele He-Man. Vai começar a cruzar um monte de bola na área. Com os caras altos que ele tem lá, o Newton. 0-0 é Palmeiras. 0-0 é Palmeiras. Mas o RG, o Inter não vai sair igual louco. Esquece, ele não vai jogar na frente. Mas o time grande não sai que nem um louco, mas vai sair pro jogo. Eu acho que vai isso, é verdade. Não existe isso, sair que nem um louco. Não acredito. Time grande não vai sair que... Time grande não vai sair que nem um louco. Eu ainda desconfio que o Internacional vai fazer o seguinte: vai dar a bola no pé do Palmeiras e falar, você tá em casa, eu vou esperar. Aí, quando faltam uns 15 minutos, aí ele sai. Aí é burrice. que o Palmeiras se meteu 1-0, aí a obrigação é do Inter de tentar empatar a partida e vai expor o time e vai tomar o segundo. Mas, mano, o Inter nem material tático, infelizmente, tem pra isso. O Inter é um time previsível, é a bola no Valdívia. Do meio pra frente, atrás de uma puta marcação, jogam três volantes. A gente já viu. É o Rodrigo Dourado, o Wellington e o teu primo lá, o Newton. Os três. E o Valdívia. Todo o ataque do Inter Alex é bola vai jogar. No Valdívia. Alex, Alex vai jogar. Não. Não joga. Alex. Não joga. Alex. Não joga. Não joga, mas joga no meio. Meu Deus. Só o Valdívia na frente, gente. Ah, mas o Alex... São três no meio campo com o Alex. Mas o Alex, o Valdívia é na frente com o Luiz André. A escalação do Inter aqui, ó. Alisson, William, Paulão, Hever e Hernando. Rodrigo Dourado, Wellington, Newton e Alex. Então, na frente, Lisandro Lopes e Valdívia. O único cara é o Valdívia, velho. Eles vão meter a bola no Valdívia. O Alex já não é mais aquele jogador de antes, gente. Mas já não tem a mesma mobilidade. O Alex é um veterano. O Palmeiras tá louco? Que veterano. Eu não acho que o Inter vai... O Porto é mais time, velho. Eu não acho que o Inter vai ser aqui. Isso é outra coisa. Ter mais time não significa que vai levar. Isso é outra coisa. Precisa ter que tomar cuidado. O Palmeiras tem que ter hoje inteligência. Ele joga na dele. Não adianta tomar... O Palmeiras não pode levar contra-ataque jogando em casa. O Palmeiras tem a vantagem. Palmeiras não pode se afobar. Pode. Não, tá não precisa, porque não precisa sair, do. Porque tem que ser inteligente. Tem que jogar assim, no erro do Inter. Palmeiras tem que fazer um gol pra dar uma aliviada na situação. É um jogo bem difícil, cara. Mas o Palmeiras tem a vantagem. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Logo mais 10 da noite, então, Palmeiras e Internacional. E vamos dar sequência aqui. Vamos lá, vamos a quem agora? Manda nós aí. Corinthians. Manda nós. Santos, manda nós. Pro nós, vai lá. Nós. Eles lá. Nós não, eles. Ah, nós, Dudu. Não, vocês. Nós, pô. Vocês, né? Ah, nós está no sofá hoje. Ah, vocês estão... Tá bom, amanhã... Nós está no sofá... Vocês classificaram. Nós está na poltrona... Ah, mando sagrado da vila. Nós está o tubarão. Vocês classificaram. A novidade é que estamos subindo... Mais um garoto, hein? Não é fraco não, esse time do Peixe, hein? Mas é bom? Tá subindo. Dizem que é muito bom, viu, Domênico? Quem é o cara? O Fernando Medeiros. Garoto. Medeiros. Foi campeão aí, teve vários títulos lá. Vila Medeiros. Na categoria de base. É um volante, garoto de 19 anos. Certo. Tá subindo aí. Então vamos lá formando nossos volantes também, né? Eu quero dizer que brotam talentos. Isso é muito importante. E infelizmente amanhã não teremos a presença do showman, né? Quem é o showman? Quem é o showman de Santos hoje? Ricardo Oliveira? Não, o Lucas Lima. Lucas Lima. Ah, é? É verdade, Luquinha. Mas ele machucou e vai ficar muito tempo? Não. É aquela famosa coxa lá, sabe a coxa? Ah, tá. Então deve preventivo. Ficar 10 dias, 15 dias. O cara tem desconforto. Ele tá igual a minha mãe, tá com desconforto, velho. Mas lembra quando a gente era mais novo e ouvia a rádio? Lembra que a gente falava que era uma fisgada na coxa? Esse é um jogo, que o Santos ainda pode se dar o luxo de poupar jogadores, RG, porque já tá definido, né? Esse jogo já tá lacrado. Quanto foi lá, mano? 1-0, Figueira. 1-0 pro Santos. Não, 1-0 pro Santos. Eu acho que tá lacrado também. Desculpa dizer, mas pra mim... Tem que jogar, mas tá bem encaminhado. Tá lacrado. O Figueirense, ele poderia, talvez, aí tentar alguma coisa jogando lá em Floripa. É que o Figueira também... tá preocupado também com a posição no brasileiro, né, velho? O foco do Figueirense, assim como o Vasco também, é tentar escapar do rebaixamento. Copa do Brasil, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Tanto o Vasco quanto o Figueirense... Uma dessa, vamos supor, o Figueirense que a chance é mínima, Santos, né, mano, de chegar. Tem mais quatro jogos e outra. Vai ser jogo difícil demais. E não tem jeito, Domingo. Figueirense passar e pegar o São Paulo. Pô, não dá. Então, não chega. É difícil. E o caso do Vasco e depois também. Ele pegar o Vasco ia pegar o Santos. O Inter, Palmeiras, Grêmio e o Fluminense. A caminhada é difícil. É. Então ele sabe. Sequência. É igual jogos mortais. Jogos mortais, velho. Larga e sai. É besteira. Ah. Tem que ficar tentando fugir. Você enfia a mão lá dentro do negócio cheio de crocodilo. Aí no outro quarto vai tem morrer que mesmo, mano. Você por acha? Um chão cheio de tachinha com brasa. Não adianta, mano. Vai morrer, Domênico. Entrega os pontos. Ô Domênico, é igual assim. O Figueirense e o Vasco é aquele cara que vai na zona, escolhe a mulher mais gostosa da zona e sobe com ela. Sim. E ele tá ali curtindo, mó barato, tá, é muito bom. Ele olha pra mim e fala, nossa, eu tô com uma mulher dessa. Mas vai ter uma hora que a campanha vai tocar, e vai dar horário, uma hora. Acabou, já ele foi. Vai ter que devolver, outro vem. E tomara que o Peixe amanhã tenha o gostinho, né? Tenha o gostinho de jogar com quase 30 mil espectadores. Pra quem voa, né? É isso. Tá certo. Horário bom. É isso aí. Bom, antes da gente partir para as duas últimas agremiações, quero dizer aos senhores o seguinte, né? Que o Estádio 97 vem em nome de Esser. Cadê aquela coisinha aqui embaixo, né? Obrigado. Nome de Esser, construindo com valor. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também em nome da nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. E Engove, vai pra balada? Dou Engove pra você, hein? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E o Beja vem com o recado da Fricol. Olha só, amigão, agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo um sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil. Eu tô falando pra vocês do Fricol. Fricol, anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil, você pode levar na tua mochila, você que é mulher pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Porra, você tem problema, né? Outro dia, meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio, meu Deus do céu, ninguém mais conseguia... Parecia aqueles alarme de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio, por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora então? Eu dei um Fricol pro Bernardo, falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o Fricol, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário em direção à água do vaso sanitário e só. E faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. Não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí que, pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, que é isso? É só levar teu Fricol, dar 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha Fricol em todas as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí, Fricol. E funciona, viu? É, funciona mesmo, viu, Beijinha? Funciona mesmo, verdade. Funciona. Outro, tô te falando. É sensacional. É bom, né? Pra caramba. Bom pra caramba. Bom, vamos agora às demais agremiações. Agremiações, o giro de notícias. Então, já que ele tá aqui, né, o nosso estranho Ninho, hoje tem estranho Ninho. Vamos falar do Corinthians, mano? Então deixa eu já anunciar aqui o nosso Ivan Timóteo de Oliveira. Ele que foi o ganhador, o cara que da promoção vai viajar, do avião do Estádio Deserto no show do YouTube, vai ver lá. Tá fraco. Boa. Não, hein? E aí, meu velho, tudo bem? Tudo bom, Ludo. Tranquilo? Tranquilo. Rapaz, que promoção que você ganhou, hein, cara? Cara, muito louco. Louco? Louco demais. Legal, sim, né? Legal. E quando você conseguiu a ligação, você falou assim, pô, não tô acreditando. Quando começou a tocar, você falou assim, será que sou eu que vou? Cara, o Sombra falou que ia surfar a linha. Deu um toque e aí já veio o som. Falei, não acredito. Quando eu te atendi, você falou, pô, não pode acredito, ser, não, não pode acreditou. Ser. E você tinha certeza que ia ganhar? Você falou que você estava em dúvida de dois dias. Na verdade, lá, né? Era só o dia. Assim, que eu consegui ouvir inteiro o programa, só o primeiro dia da promoção mesmo, o dia que vocês anunciaram. Mas você estava em dúvida ainda. Ah, tava, mas não tava. Tava, mas não tava? Tava, mas não tava. Eu falei que eu tinha certeza que você ia ganhar, lembra? O engraçado é que o dia que você tava com dúvida, você falou dia 20... 21 do 8. Também foram também dois. Era dois. Também foram dois. Então não era, tinha como. Era pra ser. Era pra ser sua viagem, né? Era pra ser. E a expectativa aí? Tudo grande, certo? Bem grande. Passaporte, tudo beleza, tudo tranquilo. Viaja quando? Dia 8. 8. Você vai ser o estranho no Ninho hoje, tá bom? Pra falar do Corinthians, com o Mano, com o Beijinha. Você não conhece, né, Barcelona? Não. O RG conhece, RG. Você vai ficar apaixonado, velho. Se vai RG com o Cicerone dessa vez, tá bom. Vai dar boa viagem. Muito louco, cara. Muito louco. Legal, fica à vontade. Tá bom, Ivan. Parabéns, viu, pela promoção. Porque... E parabéns. Belo prêmio, belo prêmio. Já ajeitou as coisas no trampo? Lógico. Tá tudo certo? Faixa, tranquilo? Falou com ele. E o patrão, o que ele falou? Falou nada. E aquela amiga, tudo certo? Só pedi a empresa. Aquela amiga lá, tudo certo? É amiga mesmo. Mas aquela amiga lá, de sempre? Não, é amiga mesmo. Eu tô falando amiga. Tá ouvindo, pô. Eu sei, mas é amiga. É amiga mesmo. Mano, preparou um kit legal pra você, hein? Não, mas isso daí é pra usar antes da viagem. Ah, bom, não sei. Aí é problema seu, velho. Não, eu falei... Vai levar o kit ouro. Eu vou ganhar tudo... Pra viagem. Falou que mas, velho, qual o intuito de levar uma amiga pra uma viagem dessa, sendo que você não quer um algo a mais? Tem que ir lá e tem que aproveitar, não, né? Fala, tudo tem um preço na vida. Não, ela é muito amiga mesmo. Então, mas... Ô, velho, mas tem que já viu o homem catracar uma inimiga. É, ninguém come inimiga. Lógico, mas olha. Como não? É. Não, desponta, não. Desponta a raiva. A inimiga nela. Ninguém pega, velho. Tem que pegar os amigos. Vou dizer, é pro seu, Ivan. O prêmio que você tá dando pra ela é um belo prêmio também, viu? Cara, né? É amigo do prêmio. Ela é minha, porra, ela é minha parceira de show. Parcerona, parcerona. Parceira de show, de viagem. É. Tá, tá bom. Ah, mas lá, velho, vai entre um vinho e outro, hein, RG? Ah, não, sim. Todo cê mundo louco. Você não, não, não tem a dúvida. Você não é casado, você é solteiro. Solteiro. Solteiro. E a amiga? Ela é, sei lá. Ela... Ih, tá vendo? Não, independentemente não, já. Não pinta um climinha? Não. Então tá bom. Mas fala do Corinthians aí, mano. Fala com o Ivan, com o Benjamin de Corinthians. A principal informação do dia aí do Coringão aí é que o Danilo renovou um contrato dele, né? Até 2016, ele ampliou... Grande Danilão. O contrato, né? Velho guerreiro, hein? O Coringão acabou estendendo o contrato. Quantos anos tá o Danilo, mano? Muitos. Todos, mano. Acho que ele deve estar com uns 36, 37. Encerra no Corinthians. Encerra no Corinthians, né? Mas acho que é 36, 37. O Danilo é jogador de grupo. O Danilo é um jogador aí que tem a confiança do Tite. Ele é muito utilizado em determinados momentos em que o Jadson, o Renato Augusto... 36 anos, desculpa, mano. É por aí. Ele é de 11 de junho de 79. Então é legal, cara. Gêmeos. Bacana que houve um acordo entre as partes, né? O Danilo é um jogador importante. Todo mundo dava o Danilo como... carta fora do baralho no final do ano e pela bola que o Danilo tem jogado quando ele entra, ele provou ainda que é útil. Tanto é que a diretoria do Corinthians renovou o contrato dele e agora existe uma possibilidade também da ampliação do contrato do Ralf. Um jogador só uma curiosidade, né? Ele tá entre os 29 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians. Bacana, bacana. Danilo 29? Monstro. 29 que mais vestiram. Caraca, velho. É, então existe a possibilidade agora também aí de a diretoria do Corinthians chamar o Ralf pra conversar. Porque o Ralf era aquele jogador que estava encostado. Também não, merece. Não vinha tendo oportunidades, né, RG? Ah, mas com a lesão do Bruno Henrique, o Ralf, cara, ele entrou e deu conta do recado. O Ralf, eu adoro. Ele até precisou de uns 2-3 jogos aí para readquirir o ritmo de jogo. Ele estava um pouco lento quando ele voltou a jogar como titular. Mas é bom jogador. Mas hoje o Ralf, ele tá matando a pau, cara. O meio-campo do Corinthians, na minha opinião, é o melhor meio-campo do futebol brasileiro. O Corinthians, ele tem Ralf, tem Elias, tem Renato Augusto, tem Jadson. Bacana mesmo, eu acho que a diretoria do Corinthians, se for utilizar o Ralf ainda, se tiver a pretensão de deixar o jogador como titular, vale muito a pena a renovação do contrato desse jogador. Você concorda, Ivan? Titular e reserva é melhor mesmo. Gostou do... Muito bom, cara. Gostou do Ralf? O Ralf não, do Danilo? O Danilo eu tava lendo antes de vir pra cá. E o Ralf? Ralf é fera. Você quer que fique? Tem que ficar. É igual o Benjamin, ele adora, eu, né? Eu sou fã do Ralf, cara. Pra mim o Ralf não podia ter ido pro banco. O Ralf tem que ser titular absoluto, monstro. E você vê a gente reclama tanto que não tem identidade, identificação mais esse de cara jogador tem, com o clube. Aí, os caras criando identificação com o Corinthians. Aí, o Danilo criou, né? Só o Danilo tinha uma identidade muito grande com o São Paulo e criou com o Corinthians, cara. O Danilo criou com o Corinthians. O Ralf criou com o Corinthians. Ficou, né? O Cássio criou uma identificação muito grande com o Corinthians. Lógico. O próprio Sheik, o Guerreiro. Ganhou. É que o Guerreiro agora com esse negócio da torcida. Ah, o Sheik não. Aí. O Sheik tem muito com o Flamengo e com o Corinthians. Meio, não, mas meio o meio. Sheik, o Sheik é mais antes. O Corinthians foi do Flamengo. Foi não, mas Flamengo, assim, ele criou uma identificação muito mais grande com a torcida do Corinthians. Quando mas depois daquela foto lá do selinho, aí muitos corinthianos começaram a pegar no pé dele. Não, mas não tô dizendo com relação a no Corinthians ele foi um monstro. Quando ele tava no... Não, Flamengo, depois ele foi embora, ele voltou pro Fluminense, parece. Não, ele cantou o hino do Flamengo não, no ar. Depende. A identificação, Domênico Gatto, a gente não tem que avaliar pelo tempo de casa do jogador. É a intensidade com que ele joga. Ou com o que ele ganhou, né? Sim, porque o Sheik, ele teve uma passagem no Corinthians aí, tudo bem, não foi de 10 anos? Não foi. Mas foi tão intenso. Só a Libertadores que ele ganhou. Decisivo, né? Os momentos em que o Sheik vestiu a camisa do Corinthians foram tão intensos, Domênico Gatto, em que ele foi protagonista, principalmente na Libertadores. Concordo. Fez com que a passagem que ele teve pelo Flamengo, pelo Fluminense, tudo bem, o Guerreiro faz parte da história do cara. Domênico, eu sou contrário aos torcedores aí que estão prometendo aí uma vaia enorme pro Guerreiro quando ele vestiu a camisa do Flamengo aqui jogando no, 24, na Arena Corinthians. 24 de outubro. Mas eu sou contrário, velho. Você é contrário também, meu irmão? Eu acho que a torcida do Corinthians precisa ter um pouco de gratidão com jogadores que por lá passaram e fizeram história. Por mais que o cara tenha tido aí talvez um momento mercenário, não, eu quero ir pro Flamengo porque eu vou ganhar 30 e poucos milhões, 40 milhões, beleza. Faz parte. Que ele ficou, talvez, manchado, Domênico Gatto, pela declaração que ele deu aí, dizendo que no Brasil ele só jogaria no Corinthians e depois ele desmentiu isso, assinando o contrato com o Flamengo. Eu também, na época, fiquei puto. Mas eu acho que, por mais que ele tenha feito isso, essa atitude, essa declaração que ele deu, foi infeliz? Foi. Mas é um ato tão pequeno, ficar se prendendo nisso, perto do título que ele ganhou em 2012, sendo protagonista, tanto no primeiro jogo quanto no jogo contra o Chelsea, foi o jogo que valeu mesmo. Então, cara, eu acho que a torcida do Corinthians aí, em algumas oportunidades, já xingou jogadores aí que marcaram história. e criou talvez uma animosidade, sabe? Deixou talvez aí uma rusga, tá certo? Ou então uma cicatriz na história que o cara tenha marcado. Eu acho que a torcida do Corinthians deveria dar o exemplo. Não precisa aplaudir. Se não quer aplaudir o Guerreiro, não precisa aplaudir. Mas não, vai, não precisa vaiar, mas ele tá cumprindo, mano. Ele não tá jogando, foi. Só jogou no Corinthians, velho. Por enquanto, sim. Inclusive, RG, inclusive, ele ainda pode ser campeão brasileiro. Ele pode ser campeão brasileiro. É, porque não ele jogou. E o Sheik, não, ah, fazem parte. Jogaram no Corinthians. Jogaram. E como não tá jogando no Flamengo. Não, né? Flamengo faz parte. Não, mas ele disputou um jogo. Ele disputou. Ele é campeão. Gente, o Guerreiro não, ele não foi acho. Embora do Corinthians. Ah, Domênico, claro. São 38 rodadas. Ele jogou uma, ele é campeão. O cara fez parte do campeonato. Ele pode reivindicar a medalha dele. Eu não tô citando aqui um fato que não é. Ele tava inscrito no Campeonato Brasileiro. É, ele foi jogador. Ele fez parte do elenco. Se é merecido ou não ele ganhar a medalha, ele tem o direito. O mérito, por isso ou não, cabe a você jogar, mas que ele tem o direito. Jogou, Domenico. Se tiver feito um jogo, ele fez parte dele. Se o Corinthians quiser dar uma medalha pra ele, não vai concordar. Você concorda? A questão não é discordar. Isso é fato. Não, são duas coisas. São duas coisas diferentes. Pode ser válido, tudo. Eu não acho que vai. Pode discutir o mérito, mas ele tem o direito. São duas coisas diferentes. O que o Mano falou, ele tem razão. Porque se o Corinthians quiser dar... Ele fez parte da partida. E se ele partir aquele jogo, ele perdeu? Faz parte da história. Faz parte da campanha. Faz parte da campanha. É a campanha. Vocês têm a opinião de vocês? Não, não, não. Peraí, você me perguntou. Deixa eu responder. Não, mas só pra dizer. Vocês não estão errados. Não estou dizendo. Eu estou falando que eu tenho uma opinião totalmente contrária. Você me perguntou. Eu vou te falar. Você tem razão. Se você perguntar pra mim, pô, o Guerreiro foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2000, se for? Lógico que não. Lógico que não. Agora, mas na prática... Ele participou da campanha. Falou, ele tem razão. Não, pode ser que por exemplo, não. Alguém sabia... Não, você, eu lembrei do negócio. Viu, Dodô? Eu não daria. Eu não daria. Por exemplo, você sabia que o Edu... Lembra do Edu Jonas dos Santos, aquele monstro? Sim, Edu. Jogador Edu. Sei, ponto esquerdo. Lógico. O que tem o Edu? Sabia que o Edu é campeão paulista 77 pelo Corinthians? Não. Porra, velho. Não sabia. É, ele jogou, né? Mas ele jogou quantos jogos? O Edu faz parte. O Edu tava no elenco, depois ele jogou. É verdade, ele jogou no Corinthians. O Edu faz parte do... O Edu é considerado campeão paulista. Mas, gente, independente do cara ter jogado 10 segundos, se ele entrou em campo, ele faz parte. Mas ele tava no elenco. É, ele jogou no Corinthians. Ele foi embora, mas ele tava no elenco. Pode pesquisar, Balbá, não acredito em mim, tá lá no Google, pode entrar lá. Agora, se você perguntar pra mim, pô... O Edu faz parte da... Eu falei, lógico que não. Mas, quem foi mais importante, o Edu ou o Vaguinho? No Corinthians, o Vaguinho, discutir o mérito, se o cara merece ou não a medalha, eu acho que cabe a discussão. É. Agora, que o cara tem o direito à medalha, ele tem. Ele tava escrito, jogou, que estranho. Os dois estão certos. É estranho demais. Se o time quiser dar a medalha, vai dar, velho. Por exemplo, o Luxemburgo caiu com o Palmeiras aquela vez? Pois é. Dois ou três? 2000... Ele fez parte da campanha. Dois. O rebaixamento, ele pode não ter sido. Ele jogou uma rodada, mas. O Filipão caiu. O Filipão caiu. Fez parte. O Márcio Bittencourt foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005. Fez parte. Não, mas fez parte. Fez parte. Não, ele foi campeão. O técnico que levantou a taça foi o Antônio Lopes. Ele não foi campeão de nada. Mas ele dirigiu. Fez parte. Ele merece a medalha agora. Merece também, fez parte. Ô, Dodô, só uma coisa que eu queria falar sobre o Ralf. Cara, o Ralf. Ele saiu do time, o clube devia pra ele, o cara perdeu a posição, o cara trabalhou quieto, você não viu o Ralf reclamar em lugar nenhum. Eu nunca vi o Ralf na minha vida. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Que cara, velho. E dentro do campo, eu sempre falei que todo time... Foi bem, todo time, porque, mano, falando sério, hoje em dia, esses jogadores de hoje, o clube devendo pro cara, o cara perdeu a posição, o cara trabalhou, o cara ficou quieto, o cara tinha sondagem de São Paulo, especulação não sei da onde, o cara não deu uma declaração... Recuperou a posição dentro do campo e, pra mim, no meu time, ele é camisa 5 titular. Pra mim, ele joga muito. Parabéns, meu cara. Ô, Domênico, parabéns, só pra concluir, vamos concluir? Pra concluir o Corinthians, teve um fato hoje aí também que gerou uma certa polêmica aí, que foi uma postagem daquele ex-jogador de São Paulo, Bosquilha, sabe? Ah. Sabe Bosquilha? Sim. Famoso quem, né, velho? Famoso quem? Bosquilha. Quem é Bosquilha? Ah. Ele postou uma imagem aqui numa rede social dele. Bosquilha, mano. Escrevendo assim, ó, só li verdades, kkkkk, ó os caras. Ele tem uma imagem aqui, são três figuras. A primeira falando assim, ó, podia estar roubando. Aí é um cara aqui com uma arma aqui, com a camisa do Corinthians. Aí podia estar matando. Não, a primeira imagem é só um cara com a camisa do Corinthians aqui. Ele colocou embaixo a legenda aqui, ó, podia estar roubando. A segunda imagem é um cara apontando uma arma, poderia estar matando. Aí tem uma imagem aqui dele, tá certo? Jogador de São Paulo. Mas só estou zoando. Isso aí gerou uma certa polêmica, mas eu nem diria que é polêmica, porque se fosse um jogador expressivo, tá certo? Até poderia levar em consideração. Tem espaço no Corinthians. Como é um Zé Ruela, tá certo? Famoso quem? Ele pediu desculpa, né? Mas é um idiota. A pediu desculpa e apagou. É, aí o Corinthians colocou o seguinte aqui, respondendo no Twitter oficial do Corinthians. O freguês costuma ter sempre razão, mas Bosquilha, aqui o arroba dele, né? Jogou aonde? Ganhou o que mesmo? Tá certo? Tipo, ficou ruim, né? É verdade. Quem escreve que o quer, ouve o que não quer. Que às vezes acabam entrando em determinadas polêmicas por serem, talvez, limitados intelectualmente, pra não usar um termo um pouco mais pesado. Mal assessorados também? Não, mal assessorado não, Portuga, porque um idiota que tem uma rede social, ele não precisa de um assessor pra saber o que ele pode e o que ele não pode postar. Eu trabalho na mídia aqui, senso, né? Eu não posso chegar a escrever algumas coisas que eu até penso. Se você é uma figura pública, eu represento empresas. Pega mal. Por mais que a minha rede social aqui eu diga, eu só falo por mim, exatamente. Não é assim. Não é assim. Se amanhã entrar em choque aí com determinada empresa, ou determinada pessoa, querendo ou não, respinga na emissora que eu trabalho, tá certo? Tanto no rádio quanto na TV. Eu preciso ter responsabilidades. E o jogador, por mais novo que ele seja, ele precisa também entender isso. Exatamente. Né? Porque, ó, por exemplo, o próprio Valdívia, que colocou lá o negócio da NET, lá falando, liguei lá, mas o Corinthians já tinha comprado tudo. É um perfeito cretino. Tá lá, por exemplo, hoje no Emirados Árabes aí, se destacando mais aí pelo que ele escreve no Twitter dele do que pela bola que ele joga. E quando o Emerson brincava, o que você pensa, mano? Portuga, eu penso da seguinte forma. O cara pode brincar. Eu não sou a favor do 100% politicamente correto. Uhum. Mas o que o Emerson fez com relação ao Vasco, eu também acho ruim. Não, o Palmeiras também, lembra que ele escrevia aqui dó. É ridículo, Portugal. Uhum. O Valdívia postou lá falando, esse é o verdadeiro mito aqui. Postou, acho que uma foto com o Marcos também, pra provocar o Rogério Ceni. Não tem necessidade, Domenico, não tem necessidade. Uma coisa é ele brincar com um jogador que ele tem uma intimidade, fala, vou fazer uma aposta aqui, se eu perder, aí é outra eu coisa, pago uma aposta aqui, se eu ganhar, você que paga, enfim. Isso aí é legal, eu sou a favor disso daí. Mas hoje, diante do momento que a gente vive, tá certo? Do momento violento, que você tem uma série de imbecis que hoje não precisam de motivo para praticar crimes. Imagina se você der um motivo. Eu acho que o jogador tem que evitar determinadas situações. É verdade. Tá? Bom, vamos à última agremiação, então. Next, né? Station. Are you São Paulo? Quem fala de São Paulo? O representante Benjamin Bach, que é o trio São Paulino do programa. Fala aí, Benjamin. Que vai aumentando a porcentagem. São Paulo. Tudo isso? Como assim? Alguém tem que falar do São Paulo. Ô, Benjinha. São Paulo joga jogo do Vasco. O RG falou o terceiro integrante do São Paulo. Eu sou corintiano. Benjinha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Os caras chegaram do México lá pra falar com o Osório? Osório? Olha, eu não sei. Mas eu continuo indo na informação lá do apresentador do Fox Sports México. Eu prefiro ir na do cara. Tem os caras que mandam tweet, e-mail pra gente, xingando, que nós plantamos. É o discurso do Mota, né? Tem uns três ou quatro que pensam igual o Mota, que nós plantamos crise no São Paulo. Quem planta crise no São Paulo somos nós, são eles mesmos. Agora, eu não tenho informação, não. Agora, o Vasco hoje joga com o time totalmente reserva, né? Ah, entregou a Deus. O Vasco joga com o time totalmente reserva. Copa do Brasil. Se o São Paulo conseguir a proeza hoje de perder a classificação pro time reserva do Vasco... Ah, não volta. Aí, meu amigo, é melhor fechar as portas, viu? Não volta. Eu acredito até, Domenico. É melhor fechar as portas. Eu acredito em relação ao assunto do Osório... Muita gente lá crava que ele se despede depois do jogo de hoje. Ô, louco! Eu não sei. O apresentador lá do Fox Sports do México falou que sexta-feira ele é anunciado no México como novo treinador da seleção mexicana. Você já pensou? Hã? Já pensou? Meu Deus! Ele vai largar o São Paulo classificado e vai embora. Agora, ô, Domenico, sai por cima, né? Quanto ao jogo de hoje, é um palpite, eu acredito até que o São Paulo possa até perder o jogo. O jogo. Mas a classificação. O jogo já é difícil perder. Classificação geral. Agora, quanto ao negócio do Osório, cara. Sinceramente, ele deixou entender que ele ia sair quando ele. Não sei o repórter. Não lembro qual repórter. Eu tava ouvindo a entrevista. Que falaram: o Milton fica aqui. Ele citou o Milton Cruz ficando. Ah, não. Isso aí ele ficou puto da vida. Isso. Porque disseram que ia levar o Milton. Ele ia levar o Milton junto. E aí ele ficou bravo na entrevista. Falou: não, não tem nada de então, Milton. O Milton continua então, aqui. Então, quando ele disse o Milton fica aqui, é um plano de sinal. O Milton fica, eu tô indo. E o São Paulo então, vai jogar completo hoje ou não? Acho que o que tem é disponível. Ele que, leva pra um outro. O time do Osório nunca tem titular, né? O que tiver disponível. O que ele achar melhor pro dia. Agora, sinceramente. O São Paulo perdeu o jogo, pra mim já seria uma grande surpresa. Mas pode acontecer. Do Vasco superar e ganhar o jogo. Uma classificação? É uma baita vantagem, né, velho? Pô, o time entra classificado com uma baita vantagem. Contra um time contra olha, o time baleado, que é o Vasco. Ah, mas não, esse é o comentário e a certeza mesmo. Se o São Paulo perder essa classificação hoje, pô, baixa a porta, vai todo mundo embora, fecha o Morumbi. Vai acontecer, né? Mas Domênico, o São Paulo, ele vai com uma escalação aqui que não tem muitos jogadores mistos, não, cara. São Paulo vai com o que tem de melhor. Ah, mas tem que ir. Manda aí, mano, quem é? São Paulo vai de Rogério Ceni, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis. Thiago Mendes, Carlinhos, Wesley Ganso e na frente, Wilder, meu Deus. Wilder Jal. E Alexandre Pá. É, isso aí, velho. É. Mas o São Paulo, RG, tá na dele. Eu acho que ele poderia poupar alguns jogadores aí pela vantagem que ele tem. E ainda mais vendo a escalação do Vasco aqui. O Vasco também já meio que tá entregando os pontos. Manda o Vasco aí, você tem o Vasco aí? Tenho, vamos lá. Vai lá. É, o Vasco vai jogar com um time praticamente reserva, o Vasco sim. Praticamente reserva. Vai jogar com o Jordi, Bruno Ferreira, Rafael Vaz, Jomar e Cristiano. Guinha Azul, Lucas, o Seymour, ou o Thales aqui, precisa ver também o que vai acontecer. E o Emmanuel Bielgucci. E na frente vai jogar aqui com o Riascos e com o Herrera. Sinceramente, só não dá pra perder. Só tem uma observação. Não, mas tem uma observação que a gente sempre tem que deixar no cantinho da reserva lá. O futebol, ele prega peças. Uhum. Né? Já muito. Teve um time aqui, quem é que foi que veio com reserva? Ceará. Que jogou, Ceará ganhou. Contra quem? São Paulo. Contra o São Paulo. Que era 2 a 1. Um neguinho falando oito jogadores. Que era a equipe B do Ceará. O Ceará, né? Que era a lanterna na Série B. Então, era a equipe RG. B. Mas aí o São Paulo reverteu depois. Hoje é o segundo jogo. Forma... Porque fez o gol aqui, viu? Tava 2-0, fizeram então, um gol. Mas da mesma mas forma hoje que essa isso. Molecada que vai entrar, mano, essa molecada do Vasco, reserva aí, né? São caras que querem oportunidade também. Quer entrar, cara, no time titular. Será que é vantajoso pro Vasco avançar na Copa do Brasil, RG? É, mas se consegue colocar um time, mano, um time que eles julgam lá, é a mesma coisa. Vantajoso sempre é, mano. É a mesma coisa do Ceará, velho. Ô, RG, é a mesma coisa. Você conhece futebol carioca melhor que eu. Nesse time do Vasco, mano, acabou de ler. Jomar. O nome não quer dizer nada. Não, mas ele é horrível. Olha, ele não sabe jogar bola. O goleiro é Jordi. Deve ser no mesmo nível do que o Ceará que vem aqui. Ou melhor, mas o que vem aqui. Eu vou falar hoje porque eu acho que não é interessante pro Vasco avançar na Copa do Brasil. Mas pra mim, o São Paulo Vasco passa. O Vasco tem um elenco limitado, tá certo? O Vasco tem um elenco aí limitado, tanto tecnicamente quanto em número de jogadores ali que possam vestir a camisa do Vasco hoje em dia. Então, querendo ou não, RG, você avançar na Copa do Brasil é tentar ampliar o sofrimento. Mas tem que visar a grana, RG, né, mano? RG, não vai visar a grana, porque o Vasco não tá levando nada, absolutamente nada de renda, RG. Olha o número do... Olha o quanto que vai ter de torcedor do Vasco na Copa do Brasil. Quanto você acha que vai ter, mano? Hoje não tem 3 mil, hoje vendo o Vasco jogar, tá, mas vamos colocar que aconteça um milagre. Pô, você imagina se o Vasco passa pelo São Paulo, o próximo jogo. É prejudicial, RG, você acaba criando uma expectativa no torcedor que o time não pode retribuir. O Vasco no próximo jogo vai tomar de 3 novamente se continuar na Copa do Brasil. Porque a cada momento que você avança na Copa do Brasil, teoricamente você está pegando um time mais qualificado. Bom. A cada momento nessa reta final, você vai pegar um time mais qualificado. E a chance do Vasco passar de fase diminui a cada rodada por pegar esses times qualificados. Eu sei. O foco do Vasco, RG, no meu ponto de vista, tem que ser hoje o Campeonato Brasileiro. Eu sei, mano. Tem que poupar jogadores. O que nós estamos concordando aqui é de que o São Paulo já passou. Mas o que nós temos que deixar sempre em aberto no futebol é que não existe essa certeza, essa lógica. Não existe assim, o já ganhou. É, o já ganhou. Mas aí, você tem razão, mas aí para nós que comentamos, perde a graça. Você tem sua razão. Claro, ninguém pode dar 100% de certeza, mesmo porque a gente tava rico com os números da Mega Sena. Mas, RG, a probabilidade. E o Vasco é aquele eu cara. Eu acertaria a esportiva todo os 14 pontos. Mas o Vasco, ele tava morto, mas muito morto, enterrado e sepultado. Hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, o que era muito impossível, mano, é palpável. O Vasco já tá com uma sobrevida que ele não imaginava. Copa do Brasil só vai atrapalhar, o mano tem razão. São Paulo passou. Bom, vamos lá, vamos dar sequência ao programa, afinal de contas... Ah, já tá rolando? Ah, então atenção, senhoras e senhores. Começa agora... O que, tá chovendo? Tava garoando na hora que eu cheguei, mas já deve... Peraí, repete essa frase. Não acredito, tá chovendo. Com chuva e tudo? Rolando agora, pedágio sem parar. Pedágio sem parar no posto Shell, na Alameda Araguaia, 826 em Alphaville. Ah, tá aqui do lado. Passe por aqui, ó, sim, do lado. Você pode ganhar bonés, camisetas da Energia. Passe lá, posto Shell, Alameda Araguaia, 826, lá em Alphaville. Tá rolando, então... O pedágio sem parar, vai lá, o Motinha está lá. certo? Tá lá. Vamos para as primeiras ligações, então? Lembrando que quem ligar aqui dizendo a frase "só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal" ganha um kit Bozano e também ganha um par de ingressos para Kidzania. Tem mais brindes, não tem, mano? Opa, Domênico Gato, com certeza. O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: "Olá, viva a pegação", o cara ganha na hora um kit top da Ola para dar uma marretada em alguém. E tem mais, né, Beja? Vai dar uma salsichada em alguém. Uma salsichada. E quem quiser ir no salão Duas Rodas, é só ligar e falar: "Benjinha, saúde, me dá um par de convite aí, vem no salão Duas Rodas", que é um presentão da Honda Motos. Quem quiser ir no salão Duas Rodas, me peça um par de convites que eu darei. E se você for com a sua moto Honda lá no salão Duas Rodas, ah, sabe quanto você paga o estacionamento? Zero. Na Ponte Preta, no Vasco. É que eu já não pagaria porque eu sou famoso. Eu ia chegar e falar: "Opa, tudo bem?" Aí o cara: "Ô, mano, entra aí à vontade", mas... Ah, é? Tem isso? O cara que chegar lá, por exemplo, com a sua moto Honda, o que acontece, Benjamin? O cara não paga. Olha, isso é free. Falou, eu vou contar o que aconteceu. Faz umas semanas aqui. É mesmo? Acontece aí? Naquele japa que a gente almoça... Que aqui no Maurício. É, que eu deixei lá no Ginza. Eu deixei o carro naquele estacionamento lá. E aí, rapaz... Eu tava sem turu, e eu falei pro cara: "Olha..." Você tava o quê? Não, eu tava sem... Esqueceu a carteira. Pra variar, né? Pra variar. Não, como sempre, né? Eu tava sem dinheiro vivo. Mas lá hoje, é normal. Hoje todo mundo usa o cartão de débito. É normal, ou não é? Você não usa cartão de débito. Aí você foi pagar, não, mas não tinha ainda. Eu tava sem a maquininha. Eu falei pro cara: "Pô, velho, não tenho. Eu tô sem." Aí o cara falou, eu falei: "Olha, faz o seguinte, amanhã eu passo aqui, rádio aqui do lado, te pago, não tem problema." "Não, cara, não posso. Aí, meu, o segurança do lugar me reconheceu, pagou do bolso dele. Pagou? Aí no dia seguinte eu fui lá e devolvi pra ele. O cara pagou. Sabe, tá não, o cara falou pro carro: "Oh, é o Benja, que é isso, velho?" Aí me deu lá, deu 20 conto lá, no dia seguinte eu devolvi. Coitado do segurança. Ah, devolvi. Tá vendo a honestidade das pessoas? Devolvi, tá vendo? Tá vendo? Porque às vezes é. Você não vai dar parabéns pra mim? Parabéns também. Eu fui lá no dia seguinte. Não, mas aí não é parabéns, aí você fez a sua obrigação. Devolveu, né? Que nem, outro dia, eu tava lá passando lá na frente do estande da Esser. Tava lá passando. Aí tava lá o Rafa Horn lá, tipo, no café. Eu falei: "Ô, Rafa Horn, pô, legal, bacana. Pô, tá querendo ver um apartamento aí." Aí o Rafa Horn: "Pô, tem números aqui, pô. Aqui é a Esser, né?" Você tá bem, o Rafa que foi te atender? Foi, lógico. Nada, eu não falo com qualquer um, falo com o dono. Aí chegou lá e falou: "Pô, temos inúmeros, aqui é a Esser, né, mano?" Falei: "Pô, lógico, Rafa." Aí, chamo de Rafa, né? Porque eu sou íntimo. Aí ele me apresentou um lado, Domênico. Aí eu falei: "Pô, Rafa, como é que eu esqueci a carteira, cara? Tô sem aqui meu cartão, tô sem cheque, tô sem nada, mano." O Matalon me emprestou um dinheiro. Conhece o Maurício? Me emprestou uma grana. Tá no bolso, sacou do bolso. Foi nós aí. É nós. Acabou. Ali. Quanto foi? Ah, não, pra comprar o apartamento? É. Comprou à vista. À vista. E parabéns pra CBF. É que eu ainda não paguei. Parabéns pra CBF. Por quê? Ouviu, né, Domênico? O que você diz? Acabou com essa porra de jogo, 11 horas da manhã, porra. 11 da manhã, acabou? Acabou. Já tem, deixa o jogo. De manhã é pra dormir, pô. Não é também. De manhã é pra dormir, pô. Não é o horário também, né? Agora começa a ficar mais quente. Mas perguntaram pra Plim Plim, velho? Não sei, acabou, né? Deve ter sido um comum acordo. Vamos ao primeiro ouvinte, vamos lá, as Druba vai tocar, tem um ouvinte participando aqui, em nome, deixa eu ver aqui, de HDI Seguros, e é de Bate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. É, tem um vídeo pra participar. Alô? Alô? Quem fala? Rogério. Rogério, tudo bom, meu? Tudo bom. Rogério do quê? Cícero da Silva. Cícero da Silva. Quantos anos, Rogério? 31. 3.1 RG. É, ele tá de sacanagem. Ele? É, não é não. Não é, por que não é? Não é porque não é. Ah, isso é sacanagem. Do quê? Que é, oh, é forte, Brasil. Tá louco? O Rogério tá concentrado pra jogar lá. No Rio, sensacional. Você acha que ele não foi sincero com você? Não foi. Não foi sincero? Não foi. Sensacional, que beleza. E qual que é o bairro que você mora? Jardim Munhoz Júnior. Jardim o quê? Munhoz Júnior. Velho, tua ligação tá péssima, eu só entendi o Júnior. Munhoz Júnior? Jardim o quê? Munhoz Júnior. Munhoz? É, aquele jogador que jogou no Palmeiras, né? Munhoz. Ah, aí é diferente. Jardim Munhoz Júnior. Munhoz Júnior é Osasco, pô, tá louco. Acertou. Pode. Tô GPS Man, velho. Munhoz Júnior parece nome de candidato a vereador. Vote Munhoz Júnior. Olha o Gil aí do Corinthians atrás de si, ó. Quem? Olha lá, o Gil que eu respeito muito, o ex-ponta, Cruzeiro e Corinthians, que inventou a lei de Gil. A lei de Gil que eu sigo muito. Gil. Ah, pesquisa ainda que você vai... É, a lei de Gil, lei, né, mano? Gil. É. Gil, sábio, poeta. Eu sigo a Lady Gil. E a foto do Estênio Garcia com a mulher peladão, hein, meu? Isso vazou um troço. Caraca, aí. RG, você viu o Estênio Garcia? Estênio Garcia tá bem, né, velho? Só vi a mulher. Então, tá bem. Bem, parabéns pro. Ah, Bino, pelo amor de Deus, é cilada, Bino. Você deixou bater o fogo, Melhor comentário que eu vi hoje a respeito disso foi do Bar. Que o Bar falou? Nossa, grande coisa. Eu tenho 500 dessas espalhadas por aí faz 20 anos. Falou? Hã? Falou assim? Ó, nos grupos de WhatsApp de São Paulo, pô, Vieira, o que tem de peru do Bar, velho? O que o Vieira falou? O Vieira só dá destaque pro Estênio. Que coisa maluca, né? Que coisa louca, bicho. Ele prestou atenção no Estênio. Porra. Nossa, ele pega e falou... É assim, murcho, imagina ereto. Ele falou? Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Ele falou, por isso que eu gosto de gente mais velha. Ah, não deve ter falado ele isso. Ele gosta dos experientes, o Vieira é. Tá terrível. Tá feia coisa. Ô, Rogério, e aí, cara, qual que é o time? São Paulo. Tricolor! Como assim, Xi? Pô, velho, e aí, o que que você vai fazer? Como assim, Xi? Jogo de hoje, vai, fala. Faltam seus motivos. Fala do jogo de hoje, o que que você quiser falar do São Paulo? Hoje já foi, né? O jogo de hoje acho que classificado já tá, né? Mas, sei lá, assim, o time oscila muito, né? Vai saber se vai conseguir ganhar do Vasco lá, né? Esse é o problema, um time joga bem um jogo e outro é irreconhecível, né? Empatou com a Chapecoense no Morumbi, né? Ô, Cícero, o que que você tá na condição aí de São Paulino achando de tudo isso que tá acontecendo, velho? Com o técnico, Osório fica, não fica... Diretoria, tá... Com esse embrólio aí com a porra do valor do jogador lá. Como é que tá essa situação aí? Você tá entendendo o que tá acontecendo no São Paulo, velho? Sei lá, eu acho que essa diretoria, ela quer imitar um pouco da diretoria que o Palmeiras tinha no passado e que o Corinthians tinha, né? A diretoria que fazia as coisas bagunçadas, sem explicar pra ninguém, tá, e fica essa bagunça toda. Parece que eles querem imitar, parece que... Fazer tudo que fazia de errado o Palmeiras e Corinthians, o São Paulo tá fazendo agora. E era coisas que não aconteciam antes, né? Mas, ô amigão, até onde você acha que essa crise administrativa que o São Paulo vive possa influenciar no time dentro de campo, ali no rendimento dos jogadores? Você acha que não tem nada a ver? Influencia muito, né, mano? Porque isso vai respingar no time porque joga mal, né? O time não seja uma segurança na diretoria, né? Diretoria fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Que nem o técnico chegou, prometeu uma coisa pro Osório e vendeu. Tudo bem que não era todo titular, mas vendeu 8 jogadores. Fazia parte do elenco, né? Ah, então, mano, mas vamos falar real pra você, hein? Ô, velho, esse Osório aí, o maluco tá de barriga cheia aí, tá reclamando, hein? Na boa, por mais que a diretoria de São Paulo tenha, de fato, aí prometido algo e não tenha cumprido, eu não acho que a diretoria de São Paulo tenha feito algo no intuito de sacanear o Osório. Todos os times brasileiros, quando pintam a oportunidade de vender um jogador aqui, um jogador ali, os times vendem porque, primeiro, hoje a maré não tá pra peixe. Hoje, dificilmente, os times grandes aí conseguem um patrocínio massa. Tanto é que o São Paulo ficou muito tempo sem ter um. Acho que desde 2014, né, sem patrocínio. Isso daí já pesa e pesa muito. Você não ter aí uma quantia de 30, 40, 50 milhões por ano, isso daí é complicado, porque você acaba já abdicando isso daí. O Morumbi hoje... É um estádio aqui, se o São Paulo não estiver colocando um público muito bom, o Morumbi hoje é deficitário. É um estádio grande. Gera manutenção. É um estádio que tem a sua manutenção alta, tá certo? Se a torcida do São Paulo não comparecer em peso, o Morumbi hoje ele dá prejuízo pro São Paulo. Isso daí é fato, não sei o que eu tô falando. Dirigentes do São Paulo já disseram isso. Se não tiver shows, enfim. O São Paulo ele depende aí do torcedor para poder lotar o Morumbi e o São Paulo ter algum lucro com ele também. Então, querendo ou não... O São Paulo, durante algum tempo aí, ele vinha capengando, mas ele vinha equilibrando as contas. O ano passado, se eu não me engano, o São Paulo fechou... Qual foi o déficit do São Paulo, Benjamin, se lembra? O São Paulo fechou no vermelho. O São Paulo fechou no vermelho. Como o Corinthians também fechou. O Corinthians, ele ampliou... Qual time fechou no azul? Mas é que tá, Portugal. Então, querendo ou não, eu não vejo má fé da diretoria do São Paulo quando vendeu uma série de jogadores que pintou... Mano... Eu não vi má fé de São Paulo quando o São Paulo precisou vender alguns jogadores. Pintou a oportunidade de vender? Vendeu por uma boa grana? Tem que se desfazer. Ele venderia se o técnico fosse o Guardiola também. Quando você vai fazer uma proposta pra alguém, você sempre tem que ser honesto. Mas você achou que a diretoria de São Paulo não foi honesta? Ué, eu vou... A diretoria de São Paulo nunca se manifestou, então eu só posso ir em cima do que eu ouvi, foi o Osório. Você tá indo lá, ainda mais pra um cara que é gringo, tem que falar, olha, negócio é o seguinte, professor... Coisa está complicada, o São Paulo vive um momento difícil, tem problema de dinheiro, talvez nós vamos ter que queimar jogador, ter que vender jogador. Tá certo? Eu pediria pra você um pouco de compreensão esse ano, bababá, bababá, bababá. Pelo que ele disse na coletiva, quando ele falou, você confia no cara, ele falou, eu não confio, me falaram uma coisa, foi outra. Então, provavelmente, alguém omitiu ou omitiu a verdade. E ele deixou claro, né? Com relação a jogadores, eu não confio. Então, aí eu concordo com ele. Agora, eu concordo com você quando você fala também o seguinte, toda hora... Lógico. Toda hora, aí também, né? Claro. Pô, porque é o seguinte, é engraçado, os caras dão pano pra manga e aí depois fala que a culpa é da imprensa que tá plantando notícia. Ué, o repórter perguntou, você confia na diretoria? Se o cara não quer criar problema nenhum, por exemplo, ele fala, olha, isso aí eu prefiro resolver internamente. Corta a conversa. Ah, tudo bem, o cara foi sincero. É muito melhor na vida você ser sincero. Ok, ele passou o recado dele, tá ótimo, vai pra outra entrevista. Ah, não sei o quê, vai pra outra não sei o quê. Pô, o cara vai jogar lá, cada hora que vai jogar, todo mundo fica na expectativa, porque aí todo mundo já vai para as entrevistas com o Osório, com as perguntas, com o sangue nos olhos. Claro. Será que vai perguntar? Vai vir polêmica. Ué, e a galera repercute. Olha, claro que sim. Mas... O Tite perdeu o Sheik, Tite perdeu o Guerreiro, Tite perdeu o Fábio Santos. Olha o que Tite perdeu. Pô, você não vê uma entrevista do Tite? Ah, tudo bem. Ele é brasileiro, ele tem crédito com a torcida do Corinthians, ele ganha um monte de coisa. Isso tudo concordo que pesa. Você viu alguma entrevista do Tite? Mas ele poderia tirar uma onda, assim, se ele quisesse. Mas você viu alguma entrevista do Tite chorando as pitangas? Acho que não. Hã? Acho que não. Ô, meu, o Corinthians teve jogo aí que tá jogando com o Romero. O Tite, se quisesse. Steve Mendonça, velho. Ataque com a cara do time que caiu em 2007. Não, mas eu concordo também. Eu acho que o Osório tem, sim, a sua parte de razão. Tem. Tá, tem toda a razão. Total razão. Né, nessa questão de relacionamento. Acho que ele podia... Tá. Né, agora, né, porra, dá uma aliviada, velho. Mas o que acontece que... questão de dar uma aliviada. Resolve internamente. E outra, chega lá e fala assim, ó, negócio é o seguinte, me prometeu, o cara tá indo embora, tchau. Mas tchau. Que acontece, gente, ninguém sabe realmente o que foi conversado internamente, ele e quem o contratou. Quem foi lá o contratar foi com qual discurso. E ele é um cara que ele não precisa, como eu disse, ele não precisa ser polido, porque amanhã ou depois ele não vai estar aqui. Ele não precisa fazer um discurso bonitinho, porque ele não vai para outro clube brasileiro. Não, saber, ele vai embora. Saber sabe, Portugal. O que foi falado para ele, o cara. Que se sabe, enganaram o ele. O que se sabe é o que ele fala, é o que ele diz e o que não tem contestação da diretoria. É a mesma coisa. Portugal, você me empresta 5 mil reais, que eu vou te devolver dia 20. Você vai me emprestar e eu vou te devolver dia 20. Se não devolver, eu vou ter que resolver com você. No dia 20, claro. Eu não te dou nem satisfação, não devolvo. Tem que resolver. Não. Você fala, eu vou resolver com você. Meu, né? Entendeu? Ô, amigão. Oi. E com relação ao Alexandre Pato aí, você acha que o São Paulo no final do ano tem que fazer um esforço para tentar segurar o jogador? Você acha que a grana é muito alta e tem que dar um adeus pro Pato? Eu acho que a grana é muito dinheiro, né, um jogador. E o São Paulo já tá devendo até as calças. Então eu acho que não tem condições de comprar, né? E outro, se o Osório for embora, o Pato vai ter uma... O Pato vai ficar mal, porque o treinador que mais deu moral pra ele... Tem o pai, vai perder o pai. O treinador que mais deu moral pra ele, que foi a melhor fase do Pato jogando bola com ele, vai embora. Oi, que situação, hein, Benjamin? Pode, ó, Pato, Osório e Rogério Ceni podem estar fora, Luiz Fabiano, que o cara me disse que o Luiz Fabiano iria ter uma proposta da China... Lá do time do Vanderlei Luxemburgo. Vai ser, olha... E aí, tem outro que você esqueceu. Ganso? E o PH? Será? É, quando foi hoje ou foi ontem que ele deu o coletivo? Falou, ninguém substitui, eu também não sou. Foi teve hoje. Aquela vez ele falou isso? Ele falou, ele queria ter ido para os Estados Unidos, lembra? Que ele falou, infelizmente, o negócio não deu certo. Nossa, velho. Não, não lembra quando o time lá do Cacá quis levar ele, que deu toda aquela confusão? Se preparem, tricolores. RG, o São Paulo precisa urgentemente, e entenda o que eu vou falar. Ele precisa urgentemente encontrar um Paulo Nobre na vida dele. Precisa encontrar um Paulo Nobre, porque o Mano fala aqui há bastante tempo, e eu até assino muito embaixo, que a situação do Palmeiras, se não fosse o Paulo Nobre, eu comparo que teria perto do que foi o Botafogo. Pior que o Botafogo não, caiu. Não. O Palmeiras ficou na primeira divisão. Essa é a grande diferença, e o Paulo Nobre injetou dinheiro. O Palmeiras estava numa situação ruim, mas e diferente. O Paulo Nobre fez um negocinho pro Palmeiras. Se o São Paulo encontrar alguém que injete dinheiro... Faça um negócio melhor. Injete dinheiro? O Tricolor tá com 270 pau de papagaio. Mas, então, precisa questionar isso. Porque ano que vem, há chance sim de brigar pra não cair. Lá, bem embaixo, há muita chance sim, porque o jogador saindo embora. Não tem ninguém. O que o São Paulo tem que fazer? O São Paulo tem que ir pra base. O São Paulo tem que ir para a categoria de base e buscar todo mundo de novo, é isso. Amigão, você quer mandar um abraço para alguém? Pô, eu quero mandar um abraço aí pro meu cunhado aí, pro William e Juliana aí. E mandar um beijo para minha esposa e para minha filha. Boa. Beleza, velho. Então um abração para você e tudo de bom. Obrigado. De nada. Falou, meu velho, é isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97, não é verdade? Bom, agora vamos lá com um recado importante. O Sombra tá chegando? Não, não, né? Ainda não, vai lá. Enquanto o Sombra tá chegando aí, Benjamin, e temos pedágio separado, daqui a pouco eu vou mostrar um dos pênaltis bizonhos que aconteceram, não sei se vocês viram. De quem? Ásia. De quem? De quem? Na Ásia, vou mostrar aqui, incrível, cara. O mais legal no foi... Bom... Eu vou mostrar pra você, depois você vai mandar o pênalti. O mais legal foi no campeonato dinamarquês, né? Que tava 2x1. Eu acho que não foi pênalti. Né? Mas no campeonato dinamarquês, você viu? É. Tava 2x1, aos 45, o cara empatou no pênalti. O cara ficou tão louco, ele foi pra torcida comemorar, pegou um copo de cerveja do cara e começou a beber no campo. Como assim? Você não viu? Tá hidratando o corpo. Vamos lá, Beja, vamos falar aqui, vamos dar um recado importante, então, deixa eu ver aqui. Esser, vamos falar de Esser. Vamos falar da Esser. Que legal falar, porque... Já falei. Meu amigo Marcão da Singapore Airlines falou que vai casar pela sexta vez e falou: bem, preciso comprar outro apartamento. Baixou o dólar pra você ou não? Ou vai continuar mesmo? Hã? Ele baixou o dólar pra você ou vai continuar mesmo? Ele é o Obama? Marcão é poderoso, velho. Não, ele é poderoso, é bom, porque cada semana com ele, eu faço conta. Cada semana é um zero a mais que põe lá. Hoje tá em quanto o dólar do Marcão? Vai pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda, tudo bem. Não, pra ele é, o meu não. Ó. É, elevador só sobe, o meu só desce. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, não é? Meu amigo Marcão da Singapura vai casar quarta vez. Eu vou te dar a dica, Marcão, procura uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Negociação flexível, atendimento transparente e personalizado, uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis. Olha aí, Juan, você que gosta de investir, Juan, imóveis com alto índice de valorização. O que possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Pra vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Não faça parte dessa estatística, viu, amigão? Se eu fosse você, comprava e investia num Esser. Aproveite para conhecer a Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. E acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração para o Rafa, para o Alan. O Rafa foi para o Rio, rapaz, você acredita? O Rafa tá no Rio de Janeiro, foi assistir Vasco e São Paulo. Foi lá no Rio? Ele falou assim para mim: eu não sou igual ao Sombra. Como assim, não é igual? Eu acompanho o time mesmo. Tem essa de briga política. Tá em São Januário. Tá lá. Mandou foto do WhatsApp, o caramba. Tá torcendo lá. Mandar um beijo pra Paula Gil, que casa agora dia 16 de outubro. Um abraço pro Guilherme, grande corintiano, pro Adilson e toda a galera da Esser, Dodozito. É isso aí. Tudo bem, Sombra? Opa! E aí, beleza? Dodô? Beleza? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? É, isso aí, cara. Bom, vocês sabem, estamos aqui hoje com o nosso estranho Nuninho, que é o vencedor da promoção, né? Avião do Estádio 97, pra galera... Que não sabe a promoção que leva para assistir U2 em Barcelona. Estamos aqui com o Ivan, né, Ivan? Você já foi apresentado pela galera aí, pelo Domênico Gato, pelo Portuga Leite de Bode. Tudo bem, meu velhinho? Não. É isso aí. O Ivan, que na quinta-feira da semana que vem estará embarcando para Barcelona. Vai assistir U2 na Red Zone, cara. E aí, a ansiedade pelo embarque? Segunda pra terça, quase não dormi e tô ruim do estômago. Tô esperando. Ruim do estômago, cara. Pega um fricô, toma uma magnésia. Não é esse caso, não, bicho. Usa, né, BGV? Não é desse caso. É melhor verdade. Estômago, bicho. Você vai pra um país onde a comida é boa. Cara, eu fiz faculdade de gastronomia, então eu sei o que, tá me esperando lá. É mesmo, cara. Você fez faculdade de gastronomia, é raro, foi, né? Foi meu anti-estresse. É um Masterchef, praticamente. Quase um Masterchef. Quase um Masterchef. 22 anos com TI, eu quis desestressar um pouco. E aí, cê, sabe fazer uma boa paella? Boa. É mesmo? Não tão boa quanto as de lá, mas... Vai julgar lá uma paella? Julgar não, vou comer bastante. Beleza. Vai aumentar as referências, né, Sombra? É verdade. Vai aumentar as referências. É verdade. Vai ampliar referências. Marcão tá aqui, né, disse que, pô, seu assento no avião da Singapura já tá preparado. O Juan, da agência catalana, disse que o seu apartamento num belo hotel. Já tá reservado, não é, Juan? Boa noite. Boa noite, Sombra. Boa noite a todos. Tudo bem, boa Juan? Noite. Boa noite, Juan. E aí, Juan? Incrível, eu acho que será muito, muito bacana. Vai curtir Barcelona no momento ideal. É um momento onde temos shows, não? Show de YouTube. E, bom, eu acho que, como Sombra falou, não? Barcelona é a capital gastronômica. É um lugar sensacional, não somente de cultura, de gastronomia, mas também de shows e de eventos. E graças à energia, não, por darmos essa oportunidade para promover o que é o destino, será um prazer, Ivan, estar com você lá e poder curtir a cidade. Prazer é meu. Esse homem que está falando com você... Ele... É a chave. Você sabe que Barcelona tem uma porta. É. E a chave anda com a chave é com ele, né? Obrigado, RG. Ele vai te levar para tomar várias canhas, viu? Canhas, tomar uma canha. Vamos tomar uma canha. E cava, vamos tomar cava. Vamos, cava, muitas cavas. Ele abre qualquer porta, RG. Esse é o cara. Esse é o cara. Em Barcelona, você queria voltar. Vai ser show de bola lá, Ivan. Obrigado. Prepare o coração, viu, velho? Tá preparado. Não, mas vamos curtir lá. Eu acho que é um momento sensacional. O mês de outubro é um mês incrível a nível de temperatura. E eu acho que. Vocês vão ver todas as virtudes que Barcelona tem, que são muitas. Além de Barcelona, nos arredores, vamos visitar diferentes lugares. E bom, para que vocês voltem. Ivan, você como ouvinte do estádio, um privilegiado, porque uma semana atrás comprou o navio e agora está ganhando essa promoção, você vai ter uma experiência única. O estádio, na sua vida, vai passar de uma forma muito marcante. E a gente espera que comece a oferecer essa experiência já aqui na área de embarque do voo da Singapore Airlines para você. Parabéns, viu? Obrigado. Muito legal. E vamos fazer então, entrega oficial do certificado. Olha o certificado, né? Que legal. O certificado, olha aqui, o diploma. Tá vendo aqui? O diploma de vencedor. Olha aqui o diploma de vencedor. Certifica-se que Ivan Timóteo de Oliveira foi o vencedor da promoção Avião do Estádio 97. E olha, o Lazarento tem uma sorte danada. E por um mês o passaporte dele não valeria. Caraca, velho. É verdade. Quase é verdade. No limite. Por exatamente um mês. É? Por causa de 30 dias, o passaporte dele não valeria. Caraca. Você acredita nisso ou não? É. Esse cara é largo. Largo, hein? Largo, hein? Se bobear o Bonovox, nós chama ele no palco. Ah, vai chamar. É, olha aí. Olha, Benja, não é difícil. Vai eu ficaria chamar. Surpreso com isso. Eu também não ficaria. Vai cantar New Year's Day com ele. Ele vai ganhar mais um presente, que é o Campeonato Brasileiro. Ah, mas isso aí, mano. É fato, é fato. Então fecha aí pra foto. Boa. Legal, boa. Parabéns, a sala de palmas aí. A premiação. Tá aí a premiação oficial. Bem legal, hein? Bacana. Que bela promoção esse do avião do Estádio 97, hein? É isso aí, olha. Muito legal. O Durão agora. Tá certo. Boa! Grande Durango. Esse é o Durango. Em Durango, janeiro. Aproveitar agora para informar que agora em janeiro, sim, nós lançaremos a terceira edição da promoção Avião do Estádio 97. Olha aí, hein? Também em parceria com a Singapore Airlines e com a Agência Catalana de Turismo. Em janeiro? Atenção, fanáticos por futebol. Futebol? O avião legal, vai decolar de novo, hein, pessoal? É, então, bom, é mais novidades. Um sim, um não. Nesse eu não vou, viva, mas no próximo. Ah, mas isso aí é do no melhor, próximo, hein? Posso eu de novo? Não, você fica e eu vou. Não, se, você pode concorrer. Se você conseguir de novo. Você conseguir, novo, velho. Né, poder pode, né? Acho que pode. Poder pode, mas com esse passaporte aí vai ser difícil. Já renova. Já renova. Então, beleza, meu. Tá certo. Ivan, continua aí no programa, participe, tá? Aguenta as abobrinhas do mano. Abobrinhas não, as verdades que precisam ser ditas no rádio. É verdade. Embora ele traga muitos momentos de sabedoria. Tem os momentos de sabedoria, é verdade. Verdade. Obrigado. O mano é o tá na lama em vez do Dalai Lama. Legal. Tá certo. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho tem mais. Estádio 97 pela Energia. Deixa eu colocar uma trilha aqui. Vamos voltar aqui com o programa. Olha só, eu tinha falado de um lance aqui bizonho que aconteceu, Benjamin. O que aconteceu aí? O duelo foi entre um time da Arábia Saudita e o outro de Emirados Árabes pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Mas ficou muito marcado pelos gols brasileiros. E também um lance absurdo, que é esse que eu vou mostrar pra vocês aqui. Infelizmente, o ouvinte que tá no carro não vai poder assistir, né? Só a gente que tá aqui e quem tem câmera, de repente... Tá você no joga depois? Tá no YouTube? Ó, o Vilela vai colocar lá no Facebook da Rádio Energia. Tá bom. Então, o que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. O Lima, ex-Benfica, deixou o Ali na frente. Você sabe quem é esse Lima? Esse Lima, só pra explicar, esse Lima, ele começou no Juventus, jogou no Santos, fez a RG morrer de raiva, foi embora pro Benfica. Ele é muito ruim esse jogador. Mas ele fez o gol. Ele é muito ruim. Fez o gol, deixou o Ali na frente, aí o Al-Hilal teve a chance de empatar em um dos pênaltis mais bobos dos últimos tempos. Como foi o pênalti? Olha aqui, ó. Vê se vocês conseguem assistir aqui. Olha que loucura esse pênalti, cara. Ó. Então tá seguindo a jogada, não. O cara toca na frente. O cara domina a bola, mas é desarmado pelo jogador. A bola fica ali, ó. Na grande, o cara mete a mão na bola. Ele pega a bola pra pegar pro goleiro, velho. Pega a bola, lá, o juiz dá pênalti. Tá vendo? Só que olha ali, olha a bola, olha a bola. Tá fora ou não tá? Não, tá ela tem um pedacinho ali. Não, e aí, mano? É, tem um gominho pra fazer. Aí o cara prepara pra bater, ó. Ele bate pro gol e aí bate na trave. Foi pra fora. É aquela coisa de pênalti que não existe, mas tem que sair totalmente. Mas peraí, pênalti então, que não existe, não. O pênalti foi. Você acha que foi? Foi. Tem que sair totalmente a bola. Domenico Gato, então, se ela tiver, aqui, se ela tiver um milímetro na aqui, linha. Aqui, mano, então olha direitinho, ó. Olha isso aqui. Mano, Domenico, Mano e Benjamin, olha Domenico, aqui, ó. Analise. O que vocês acham? Olha aqui, ó. Calma, pra mim, ela tá fora. Não, não tá fora. Olha. Não tá fora. Totalmente fora. Ela tem um pedacinho ali, ó. Ah, pedacinho. Analisa a circunferência da bola. Ah, mano. A extremidade dela, Domenico. A extremidade dela. Você fala o gomo aqui, essa. Não é um gomo, não é um gomo. A última parte aqui, a que toca no solo, a extremidade da bola, ela tá um pouquinho pra lá da linha, Domenico. Mas se você analisar a lateral da bola, se você tiver uma câmera posicionada ali do lado, em cima bem da linha, em cima, mostra que aqui a parte lateral da bola... Aqui você fala que pega. Não, a lateral da bola tá. Não, é a base, não é a base da bola. A base da bola, tá ela fora. Pode estar fora da linha. Mas a lateral... Aquela parábola que faz, ela está sobre a linha, entendeu? É pênalti. Mas olha, olhando aqui, eu tô falando... Não, é difícil olhar num ângulo diferente. Tem que sair inteira a bola. Pra mim, eu olhando aqui, acho que saiu. Outra coisa aqui, sabe o que eu acho? Mas se você dividir a bola, então, por exemplo, em quatro partes, vamos lá, o primeiro quarto, o segundo, o terceiro e o quarto. Sabe o que eu acho, mano? Mas o quarto, quarto dela, olhem, tá na linha. Olhem esse jogador de azul, que é o cara que sofreu, teoricamente, é o pênalti pro time dele. E esse, que é o jogador que é do time que esse que pôs a mão. Uma ponta esse pro tá gol. Esse tá apontando tiro de meta, esse tá falando esse escanteio. Tá... Ou seja, todos os jogadores desistiram da jogada. Mas então, o cara não tá nada olhando, melhor. Né? Ah, mas o árbitro podia ser, sabe... Todo mundo podia ser, não. Podia ser o quê, meu amigo? Não, veja bem. Podia ser o quê? Não, mas aí pra mim, desculpa, eu acho que não foi pênalti. Mesmo olhando aqui, cada um vai ter uma, não tem jeito. Entendeu? E o Benjamin também achou que não foi. Aí uma câmera de cima que poderia pegar. Poderia pegar. Aí é aquela coisa da tecnologia, vai ter que ter tecnologia pra ver. Mas ó, todo mundo desistiu da jogada. Mas é curioso, é curioso. O cara podia seguir a jogada, escanteio, sei lá, qualquer coisa. Né? É curioso, no mínimo. Interessante, foi interessante. Mas o jogo acabou em 1-1. A gente não pode continuar discutindo isso porque a gente tá no rádio e o ouvinte não tá entendendo nada. Estamos discutindo o gol da Arábia Saudita contra o Emirados Árabes. Não está entendendo nada, mas vai entender porque o Vilela já está providenciando e colocar lá no nosso facebook.com/energia97fm, certo? Certo. Sim. Nosso J Durango. É isso aí. Bom, vamos agora a algumas mensagens. Chegaram algumas mensagens pra gente aqui, viu? Vou pegar aqui as mensagens. Ô, mas só ler coisa legal, viu? Hoje como assim? Porque hoje não vou parar, não dá polêmica. Isso é só coisa legal. Só coisa que fala bem. Vou ler o que tá aqui, pô. Não, que não, coisa não. Assim. Só coisa legal. Só coisa legal. E os ouvintes só mandam coisas legais? Nem sempre. Como não? Ó... E aí, mano, Dodô e galera do estádio, beleza? Beleza. Ouvi a discussão de vocês no começo do programa com relação à participação do Guerreiro pelo Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Ele foi escalado duas vezes. A penúltima foi no dia 16 de maio contra a Chapecoense, onde o Corinthians ganhou de 1-0 com um gol do Fábio Santos e um chute que desviou no Mendoza. Sim. A última foi com o Fluminense, dia 24 de maio, no Maracanã. Ele o jogo um ficou 0-0, né? Inclusive, nesse jogo o Rivelino foi... Como é que é? O Guerreiro, nesse jogo contra o Fluminense, perdeu no primeiro turno, Domenico, o Cássio pegou muito, o Fluminense criou algumas chances ali com o Fred, perdeu com e o Guerreiro perdeu o gol mais feito do Campeonato Brasileiro. Certo. Um gol ali que ele tava cara a cara com o gol, e perdeu, né? Sem goleiro, eu lembro. Ele chutou, aí pegou na orelha da bola e a bola jogo, saiu. Né? E o Rivelino, inclusive, foi homenageado nesse jogo pelos dois clubes, né? Sim. Assinando o livro de ouro do Maracanã. É importante. É importante, né? É a homenagem, né? Parabéns pelo sucesso de vocês. Tento ligar sempre, mas eu não consigo falar. Abraço, Thiago Martorano Alves. Mandou a mensagem dele por aqui. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado. André Cardoso, na boa, o Tite sempre foi o técnico medíocre onde passou. Só porque teve um ano bom em 2012, agora a imprensa e o seu Benjamin fica puxando o saco de quem é amigo dele. Que é isso? Imprensa nojenta, sem credibilidade. Ô, André, você tá louco, cara. Falar mal do Tite não é inteligente, hein, cara? Falar mal do Tite hoje, olha, sinceramente, cara. Desculpa. E o Tite, antes do com todo respeito a ele, meu o Tite Deus, fez grandes trabalhos no Internacional, no Palmeiras não foi mal. Olha, o Tite não tá onde tá de graça, cara. O Tite foi campeão da Libertadores pelo Inter agora em 2006 ou não? Ou tô errado? Não, acho que foi o Abel, Domenico. Fabel? Foi o Tite, Foi o Celso Roth, até eu acho, campeão. Campeão foi o Celso Roth. Pelo Grêmio em 2001, Copa do Brasil, eu lembro que foi. Ele passou por Sul-Americana, Sul-Americana ele foi campeão. Bem lembrado pelo ouvinte. Tudo bem, Sul-Americana ele foi sim. O campeão. Ele ganhou pelo Internacional o título que faltava pro Inter. Contra o Boca. Exatamente. Sim. Mas olha, falar mal do Tite não é inteligente, cara. Respeite sua opinião, mas não acho inteligente. O Tite pelo Corinthians, ele deu uma passagem grandiosa. No Palmeiras ele não foi mal. Não, ele não foi mal. Ele pegou o Palmeiras num rabo de foguete do cara. Ele foi mal no Atlético Mineiro que ele caiu. Se alguma torcida pode falar mal do Tite... Ele caiu com o Atlético Mineiro. É a torcida do Atlético Mineiro, mas no Atlético Mineiro o Luxemburgo também não foi bem. Então acho que a gente tem que ser honesto. E o cara... Eu entendo ele. O Tite foi estudar. Tite, esse tempo que ele ficou fora do Corinthians, ele voltou melhor ainda. O cara não parou no tempo. O Tite é um profissional. Foi estudar, foi reciclar. Falar mal do Tite é bobagem. O Tite é um cara que não parou no tempo, Vou falar um negócio verdade. Eu tô puxando muito saco do Tite. O Tite é absurdo elogiar o Tite. O Tite nos últimos anos não ganhou nada. Velho, o cara ganhou tudo. O cara estudou, o cara se reciclou. É impressionante, não tem o que falar. Ele não parou no tempo, o Tite foi estudar, cara. O Tite é um grande treinador. Eu respeito a opinião dele, mas não tem base. Acho que todos aqui são unânimes. Não dá pra falar mal do cara, velho. Não dá pra falar mal do cara. A questão não é puxar saco. Mas aquela imagem do Tite no Japão, com aquela faixa lá, Favela is here, tá certo? Acho que ela é tão emblemática quanto o primeiro passo do homem na Lua. Ah, mano. É verdade. Mas o Tite melhorou daquela época pra cá. Quanto, o Tite hoje é o melhor técnico. Quanto aquela frase lá do Martin Luther King. Qual foi a frase? Inúmeros. A Have a Dream. A Have a Dream, o discurso que ele utilizou ali. Fala a verdade, é Have a Dream, Corinthians. É verdade. Eu acho que tem momentos na história da humanidade que são emblemáticas. E essa faixa do Tite ali, estendida assim, com a velha esquerda. E o Basile 77, você não vai falar? Também, mas o assunto agora aqui é o Tite. Então, eu acho que o pessoal tem que valorizar esses momentos, Domenico Gato. Ai, mano, olha, eu sempre fui um cara crítico ao trabalho do Tite, mas eu não posso. Dá pra falar, né? Eu não posso deixar de reconhecer o que o Tite tem feito ultimamente, gente. Pelo amor de Deus. Agora, entendo também e compreendo também que o ser humano tem esses ele pode não gostar. Picos de audiência, né? Pega o contraponto, aí ele já atingiu o objetivo dele. Não dá. O Vaticano vai canonizar o Tite. E, velho, sabe o que é mais impressionante? O Tite saiu do Corinthians, ele podia ter muito bem ficar curtido esse ano de glória, que já fez tudo. Ele foi estudar, se preparou melhor, perdeu um monte de jogador, montou um time com padrão. Não dá. Sinceramente, não dá pra falar mal do Tite. Boa tarde, Dodô e amigões. Quem mandou aqui foi Diogo Vieira. Mais uma vez, o Mano provou que é o cara mais coerente do programa, juntou a bola de que o Ronaldinho deveria chegar na diretoria do Fluminense e pedir uma rescisão amigável para parar de passar vergonha e de prejudicar o clube. Sim. Abraço a todos. Obrigado. E Portuga, suas imitações são muito, muito boas. Tá certo? Eu fiz um favor pro Ronaldinho e ele me ouviu. O Ronaldinho não precisa mais disso, Domenico Gato. É um cara consagrado, é um cara rico. Não precisa mais ficar se arrastando em campo e se expondo ao ridículo como ele vinha fazendo com a camisa do Fluminense. Verdade. Lucas Batista, o que vocês acham dos jogos às 22 horas? O que você acha? Depende do dia da semana. Se for de sábado, é péssimo. Benjamin, o que você acha? Quarta-feira, 10 da noite, horroroso. 10 da noite. Tá, ele perguntou o que vocês acham dos jogos às 10. Então, acho horroroso. Pra quem vai assistir na televisão, acho muito bom. Pra quem vai... E o cara que acorda cedo? Joga acaba meia-noite. Pra quem vai para o estádio... Não, é bom. Em casa também. Pra quem vai no estádio é ruim, pra quem tá em casa é bom. Acho que pra quem está na televisão é legal. Mano, eu acho péssimo, Domenico. Inclusive péssimo. Pro cara que tá em casa. Casa ou... Em casa ou no estádio. No estádio é pior ainda. Tá. Mas, por exemplo, o cara que tá acostumado a acordar 4h30 da manhã pra trabalhar... Sim. É um cara que, possivelmente, meia-noite já tem que estar dormindo pra poder descansar. Tá. Portuga. Eu acho que 8h30 é um horário ideal pros jogos da semana. Sinceramente, semana eu vou um pouco contra o Mano. Eu acho que 9 horas da noite, horário bacana. Tudo bem, mas é 10. 10 horas eu acho muito pesado, ruim. Porque não tem transporte pro cara voltar. Ruim. Cara. Acho ruim. Como era antigamente. Final de semana, 16, durante a semana, às 21 horas. 21 horas. 9 horas, eu tô com o Angelo. 9 horas. Estranho, você gosta dos jogos? O que você acha dos jogos às 10? Muito tarde. Muito tarde? Muito tarde. Não é legal? Ruim. Ruim. Eu também não gosto, não, acho ruim. Por causa do transporte, eu acho que quebra os caras. 10 horas judia muito da galera. Mesma opinião que o Benjamin teve agora há pouco, eu acho que pro cara que tá na televisão, tranquilo. Ele tá lá, acabou o jogo, ele desliga e vai dormir. No estádio... tranquilo, pra você que acorda às 10. Não, tranquilo, eu acordo cedo. Você acorda às 10. Eu acordo às 8 da manhã. Estádio, 10 para 8, eu tô acordado. Jogo 10, 22 horas no estádio, judia do Mas quem vai no estádio vai chegar em casa e, uma, duas da manhã, será que hora? Isso que eu acho a condução, né? É isso aí. 8h30 que se dane a novela. Boa noite, amigões. O João Eudes manda aqui. Benjamin, está chovendo e está frio no Alphaville. KKKKK. Abraço. Bora, os caras fazem. Peraí. Corta o som. Ah, o que você está fazendo? Tira a vinheta, tira tudo. Não, tá sem nada. Ai, caraca! De quem que você tá rindo, Benjamin? De quem? De quem que você acha? Você não tá fazendo isso com um colega de trabalho. De quem que você acha? Você tá rindo do Mota que está trabalhando? Não, eu só não vou rir mais porque ele tá pertinho. Lá, porra, eu queria que ele estivesse longe. Ele tá aqui do lado, lá. Menos mal. É brincadeira, velho. Brincadeira. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Mano, vamos dar um recado aqui então, mano. Vamos com o recado de Ola. Vamos falar de Ola. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais, cara. Fica uma baita dica, hein? Pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você camisinhas Ola, cara. Você nunca sabe quando aquela gata vai te dar mole, é ou não é, velho? Ah, moleque. Ali na balada, mexendo o ombrinho. A noite terminando, você fala, pô, não peguei ninguém, cara. Daqui a pouco passa aquela loira, aquela morenona. A fala, ô, feinho, ô, zoado. Hoje é teu dia de sorte, velho. Você vai perder a bimba, Domênico Gato, por não ter uma camisinha. Não dá, jamais. Mano? É verdade. Tem que estar precavido, velho. Você tem que estar municiado, velho. Não pode dar mole, não, cara. A marca acaba de lançar a linha Drinks. Os produtos Ola Morrito e Ola Energético. Ó, essa aqui é top, hein, velho. Você saca da salsicha ali, mano. Fala, ó, amigona. Negócio é o seguinte, vou te apresentar a Ola Energético, velho. E passa a noite inteira ali dando uma ripa na chulipa, RG número 2. Não pode dar mole, não, cara. É, velho. Ó, pro Bach também falou, pô, eu tô meio caído, mano. O negócio tá feio. Bah, falou? Ola Energético, velho. Bata mal, é? Tenho certeza que você não vai passar vergonha. Camisinhas com sabor e com os cheiros do Portuga. Dos drinks mais pedidos em qualquer lugar. Que beleza. Só a Ola tem, cara. Sabe como é que é, né? Pra cada pegação, um novo brinde. E com a Ola, amigão, viva a pegação! Demais, meu irmão. Boa. É verdade. Vamos a mais ouvintes agora no 3284-7097. Ouvintes, mais uma vez, agora vamos ver aqui o Asdrubal tocando. Vamos lá pros ouvintes. Vou pegar um aqui. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, Dodô. Boa noite, quem fala? Omar, tudo bem, meu? Lembra do Omar Sharif? Omar Sharif, é hora, né? Morreu esse ano. Esse ano? Foi esse ano que o Omar Sharif morreu. Evidente. O Omar Sharif que era egípcio. Evidente. Egípcio? É. Tá certo. Quantos anos você tem, Omar? 5.1. 5.1, caramba, hein? Isso. 5.1, RG. Hoje, pois, hein? Esse aí novela que não decola de jeito nenhum. Por pouco, hein? É verdade. Novela que não vai pra frente. É verdade, viu, Portugal? De novo. Tá ruim, novela. De novo, o Omar não tá pra peixe, viu? Não tá, Já, sensação. Salvou, RG. Salvou. É Omar do que o nome completo? Completo. Omar Hussein Abouljot. Opa. Essa ligação pode explodir a qualquer instante. Semana passada. E qual é o bairro? Eu tô na Mega Sena, cara. E qual que é o bairro que é? Uma hora certa. Vamos ver, o Benja. Jardim Ibitirama. Ibitirama. Ah, minha Zona Leste querida. Ah, Ibitirama. Isso aí é perto ali da. Perto da Vila Prudente. Ah, tá. É isso aí. E o time qual que era? Você lembra? Timão. Corinthians, mano. Por merecimento e respeito ao treinador. Ô, amigão, antes de mais nada, você concorda aí com o Vaticano que tá pensando em canonizar o Tite? Fazer o quê? Ah, não, peraí, não. Aí tá demais, ô Domênico. Então internar esse cara. Internado. Fala a verdade, né? Você é mais Corinthians que eu, né, liga de passagem? Ô, mano, vai lamber um alface. Ô, mano, por favor, mano. Ô, mano, vou falar uma coisa. Tá, você não vai ser duro pra gente aqui que é anti-Corinthians, porque Corinthians é o que eu sempre falo, os caras ficam nervosos comigo. Mano. Mas Corinthians, ou você é a favor ou você é contra. A gente que na quarentena é contra. Aguentar você, essas 10 últimas rodadas vai ser difícil, cara. Mas aí já tá demais, pô. É muito humilde. Pô, não vai ser fácil aguentar você. Eu sou humilde, nem tô jorrando nesses mané aqui ainda. Ah, tá. Nossa, o corintiano de natureza é humilde, é um time que é verdade. Demais. É verdade, é que o Corinthians às vezes não deixa a gente ser humilde, né? O Corinthians vai lá e atropela todo mundo, aí o corintiano às vezes aí tira a asinha de fora. Mas faz parte. Mas, amigo, hoje o Coringão, ele renovou, estendeu o contrato do Danilo até o final do ano que vem. E aí, cara, gostou? Olha, eu acho o Danilo fantástico, tanto profissional como pessoal. Ele tá na reserva, ele fica na boa, ele tá titular, ele joga, ele não tem problema, você não vê nenhuma notícia dizendo coisas ruins do Danilo. Ele é uma pessoa fantástica, é agregador. Ele não agrega. Ô, Mário, ele chama o grupo pra ele. Ô, Mário, mas se você for reparar bem, nesses últimos anos aí com o Tite como treinador, você pode ver que quase nenhum jogador tem tido crise de ego. E se teve... E tiveram, ele tirou. Não, foram coisas que não vazaram. O Ralf... Jorge Henrique... Não, o Jorge Henrique não foi ego. Não, não. Foi o extra. Jorge Henrique foi em disciplina. Então, ele tirou. O Jorge Henrique foi noitado. O Jorge Henrique foi em disciplina, que até o elenco, naquele dia, falou... Ó, esquece, cara. Acho que foram dois, né? Romarinho e Jorge Henrique que... Romarinho? Romarinho não. Também não tomou umas duras dele lá? Não, Romarinho foi a mãe por causa de noitado. Eu tô falando de ego... De jogador reclamar. Ah, então, quento, né? Olha, o Ralf, jogador titular absoluto, perdeu a posição, ainda com o clube devendo dinheiro. Você não vê o Ralf dar uma entrevista polemizando, criticando. O Ralf foi exemplo. Danilo, você pode exemplar. Ver, os dois foram exemplo. Mas se você for pegar nesses tempos todos, Omar, você pegar o Sheik, que é um jogador mais extrovertido, brincalhão, que fala e tal, o próprio Sheik, você nunca viu o Sheik falar uma vírgula no ar. É um padrão do Tite que... Sabe o que os caras falam lá, Omar? Sim. O Tite é um cara que fala na cara, que é transparente. Então, por isso que os caras não ficam meio puto, não. O próprio Chicão, quando saiu do... Lembra o Chicão? O Chicão era capitão, não saiu falando nada? Ele só reclamou um pouco agora, mas não com o Tite, sim com a diretoria, né? Ele disse que ficou meio chateado com a diretoria, com o tratamento que ele recebeu. Mas eu só queria comentar só um detalhe, que teve um ouvinte aí, amigo nosso, né, que falou que o Tite era a moda, que estão falando agora, que ele nunca foi bom. Gente, falar do Tite hoje, o Tite é um exemplo de... É um técnico top, hoje é o top. Eu acho que todos deveriam se reciclar, todos deveriam fazer o que ele faz. Ele saiu, parou um ano. Concordo. Tá certo que ele parou um ano esperando... talvez da seleção, e nós temos que engolir Dunga, tendo Tite como um top, graças a Deus, assim ele fica no Corinthians. Ele tem a fase ruim, mas dizer que ele é um técnico ruim, não dá pra entender, é ser muito anti pra falar do Tite hoje, ser muito anti, não dá. Acho que não é nem questão de ser anti, acho que o cara é... Não é nem questão de ser antes, eu acho que o cara é cego de futebol, cara. É verdade. Você não pode falar que um treinador que nesses de 2000, nos últimos 4 ou 5 anos, rapaz, olha o que o cara fez, olha o que o cara ganhou. O Tite, e eu falei aqui um dia, e olha que eu falei, eu já falei isso pessoalmente pra ele, porque em 2011 eu falei um monte de bobagem aí, e ele tava certo e eu tava errado. Bobagem que eu digo que eu falo, pô, se o Corinthians não mandar o Tite embora, não ganha nada. Dá uma olhada na minha visão, né? Mas eu vou te falar, o Tite se tornou... É o Tele Santana do Parque São Jorge, meu amigo. É verdade, o Tite é um cara que daqui 20 anos, se ele não estiver mais aí trabalhando, se ele estiver parado e tal, você pode ver que ele, a torcida do Corinthians, todo jogo, vai gritar o nome dele igual a torcida do São Paulo faz a do Tele. Inclusive, amigo... E digo mais, só para terminar minha última frase. Claro. E eu repito, o Tite se tornou o maior treinador da história do Corinthians. E, ó, amigão, emendando ainda na colocação do Benja, eu torço muito para que o Dunga se dê muito bem na seleção brasileira. Porque senão, possivelmente, a CBF vai novamente bater na porta do Corinthians, assim como fez na época do Mano Menezes, para tentar levar o Tite para lá. O Tite já começou um lobby aí por parte da imprensa para que ele tenha uma oportunidade na seleção brasileira. Pode ser que o Tite também tenha essa ambição, não sei se ele tem esse desejo, mas pode ser que ele tenha. E se ele fizer isso, ele vai dar um tiro no pé também. Eu torço para que o Tite não aceite se pintar o convite da seleção brasileira, porque hoje, primeiro, o Corinthians é maior que a seleção brasileira. Isso é fato. Eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Você tá de brincadeira. Não, eu tô falando sério, RG. Tá de sacanagem. Não, não. A seleção brasileira, você tá exagerando. Isso é brincadeira. Hoje, RG, o Tite no Parque São Jorge, ele é encarado como um semideus. Na seleção brasileira, pra dirigir esse monte de jogador mequetrefe que tá vestindo a camisa, esse monte de bundão que chora em Copa... Mas ele pode ser a bola da vez. Mas é que tá, é ruim pra ele, RG. É ruim pra ele. Hoje, sair do Corinthians, RG, é sair de um navio, tá certo? Um transatlântico que tá navegando em águas calmas, pra pegar um barquinho mequetrefe que já não é respeitado por ninguém, e em mares turbulentes, cara. Como torcedor do Corinthians, eu também... Fato. Como torcedor do Corinthians, eu não gostaria que o Tite saísse. Mas como eu gosto do Tite pra caramba, eu, por ele, eu gostaria de ver ele se dirigir à seleção. Lógico, cara, é um sonho. Porque não adianta os caras falarem não. Tá desejando mal pro Tite? Não, não tô desejando mal, não. Você é submisso a determinadas situações que eu tenho certeza que o Tite não compactua. Eu não tô desejando mal o Tite. Como torcedor do Corinthians, gostaria que o Tite ficasse mais... Bom, eu não gostaria nem que ele tivesse saído no passado, em 2013. Hoje o Tite sair do Corinthians e pra seleção brasileira desceu um degrau. Mas pro Tite, se o Tite fosse, eu ficaria muito feliz por ele. É óbvio que as pessoas têm sonhos. É, na verdade, o Tite só saiu graças ao competentíssimo Mário Gobi, né? Porque ele afundou o Corinthians está nessa crise graças a ele. Queria dar os parabéns para ele, porque fazer o que ele fez no Corinthians tem que fazer muita força para deixar o cara precisa ser bom, né? Na situação que ele está hoje. O cara precisa ser bom, né, velho? Precisa ser bom. E eu falei, quando teve aquela demandada, eu falei, agora vocês vão ver como é a administração Gobi. Aí, ó. É, incrível. E a sacada do Tite, eu acredito que 100% dos torcedores gostaram. Foi ele que solicitou a renovação do Danilo. E do Ralf também. É, do Ralf ele pediu, mas tá difícil. E aí, o Gobi foi campeão do mundo, né? Ele ganhou Libertadores e campeão do mundo. Ele sentou no trono. Agora, então, aí entra naquela discussão. É, tá. Não, mas Na teoria, é ele. É ele. Tá lá nos anais, Libertadores e Mundial. A foto é do ano. Era o Família da Pesada. Agora, quanto ao Tite, o que o trabalho que ele faz no clube é muito, muito, muito bom, bem feito. Já na seleção, além de ganhar, enche o saco porque o time jogue bem. E eu não sei até quanto o Tite sabe trabalhar isso. No clube, eu acho ele perfeito. Na seleção brasileira, os caras têm uma imagem que já não existe mais há muito tempo, que a seleção brasileira tem que jogar, ganhar e dar espetáculo. Não existe mais isso. O problema da seleção é que ele tem que administrar muita estrelinha, né? É muita vaidade numa seleção. Então, enquanto tiver assim, eu brinco que enquanto tiver essa vaidade, esse estrelismo, eu vou torcer pra Argentina, México. Pouca bola no Brasil. Além de tudo isso, tem pouco futebol. Seleção brasileira, infelizmente, hoje, e é isso que eu tô falando, e eu penso assim, ninguém vai mudar meu pensamento, não é estrelismo. O problema é você lidar com os conchavos e com as negociatas. Esse é o problema para um técnico de seleção brasileira hoje. Ele não vai lá chegar e levar quem ele quiser. Ele vai ter que levar... alguns jogadores que ele quiser, entendeu? E o resto tá lá no contratinho, velho. Tem que levar. Não tem jeito. Ué, é assim que funciona. Seja qualquer treinador. Eu acho que se a seleção, os jogadores da seleção brasileira tivessem 50% da vontade e do amor que o argentino tem pela seleção, nós não perderíamos nada. Nenhum campeonato. Mas, João Mário, é uma pena que eu preciso discordar de você. A Argentina tem tudo isso, mas faz mais de 20 anos que não ganha nada, cara. Infelizmente. É uma porcaria de ter que falar isso, mas não ganha nada. Copa América, mas Olimpíada... Eles jogam diferente. Eles têm comprometimento com a camiseta. Exato. Isso não tem como eles dizer que eles gostam de servir a seleção argentina. É, mas o resultado não tá chegando. Mas aqui também tem. Os jogadores também têm. Também gostam de defender a seleção. Mas é que, infelizmente, cara, é muita maracutaia, é muito conchava, é muita sacanagem. É verdade. Isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém, Omar? Olha, eu queria mandar um salve aí pro pessoal do Face aí, do Estádio 97, que eles com certeza estão me ouvindo. O Mota, eu acho que a Nanda quer pegar o Mota de pau. Eita! Ele chamou... O Mota chamou ela de gordinha, ela ficou muito ferrada. A Nanda... Ela falou que quem chamou foi você. A Nanda é um terror, hein, velho? Mas eu vou dar um recado pra Nanda. Nanda, você é chata pra caramba, mas todo mundo gosta de você, apesar de você ser de São Paulina. A Nanda mete o terror lá, hein, velho? Ela toca o terror. A Nanda é uma tricolor fanática e faz parte da comunidade do Estádio 97. E também tem a Nanda Apple, né? É, a Nanda. E é ouvinte assíduo do Estádio 97. Mas é muito legal, o grupo lá é muito bacana. O pessoal, a gente discute, mas é... Às vezes brigam, falamos bobagens, mas é tudo muito dentro da esportividade aí do futebol. Mas é legal. E queria parabenizar o Ivan aí, que ele conseguiu ligar antes que eu. Parabéns aí, vai ser um show fantástico lá. Valeu, parabéns, mano. Aí pro É isso aí. O homem tá que não se cabe em si. Porra, velho. Mas é. Imagina, cara. Tô perdido. Também, né, velho? Legal, não tem cara, jeito, né? Caramba. Você, é isso aí. Ele não se cabe em si, velho. Então tá bom, Omar. Imagino. Então tá bom, meu velho. É um ataque do coração, mas beleza. Então tá bom. Um abraço aí pra vocês, viu? Tá bom. Obrigado, valeu, velho. Um grande abraço, viu? Valeu, abração. Tudo de bom. Valeu. Esse é o Estádio 97 em nome de BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também aqui em nome de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E sim. Agora... Cadê os meus merchandising? Agora tá chegou a vez. Agora o Sombra vai vir com um recado de HDI Seguros, né, Sombra? Fala de HDI. Você tá lá no seu carro, ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir. E de repente, batem no seu automóvel. Vixe! Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Nossa, pegou bocejando, que feio. Nossa, o mano é mó educado, hein? Ridículo, pelo amor de Deus. Ô, maluco aqui. Mas tá... agora, senhoras e senhores, o que foi, mano? Vai falar alguma coisa importante, Kinha? Vou, uma coisa muito importante. Antes de eu falar uma coisa. Mas eu falo. Ah. Ô, o maluco tá mandando chupar mano aqui, falando, mano, vai te catar. É, o maluco aqui, ó. É melhor você não ir, não, hein? O maluco falando aqui assim, ó. Cala a boca, só na terra da turminha lá do mundo da fantasia que seu time é maior que a seleção. Hashtag chupamano e chupamano. Aí colocou o meu Twitter aqui, @mano97fm. Maluco, você é rosa, velho. Você tá querendo chupar mano aí. Não, o cara é o quê? Manga rosa? Assim, rosa. Deixa eu ver. Rosa, velho. O cara parece um boto, velho. Ô, mano, parece a Peppa Pig, velho. Ele parece a Peppa mesmo. É a Peppa Pig, velho. O maluco parece um boto, mano. Olha lá. Boto. É. Olha só. Vou dar um RT pra vocês. Você viu aquele filme Boto Cor-de-Rosa? É, só lembrando aqui. Parece um boto, esse cara. Deixa eu lembrar mais uma vez, tá rolando, hein? Tá acontecendo pedágio sem parar aí, lá no posto Shell, Alameda Araguaia 826, em Alphaville. Passe por lá. Você pode ganhar bonés, camisetas da Energia. Passa lá, cara, posto Shell, Alameda Araguaia 826, lá em Alphaville. Pedágio sem parar. Nós vamos daqui a pouquinho falar com eles. E... certo, Omar? Deixa eu falar com um amigo meu. Ô Iguinho aí de BH, compra um relógio do Galo lá no site do estádio. Na loja? Tem um relógio novo na loja do estádio. Já que você tem falou, um relógio então novo lá do Galo, Iguinho. Você que, você acredita que o Galo ainda vai virar, Igor Assunção? Então compra lá o relógio do Galo. Já que você falou da loja, ó, Portuga, muito bem lembrado. Fala lá pra ele do relógio. Do Estádio 97, senhoras e senhores, tá bombando de novos produtos. Agora tem os relógios lá também, não é verdade? Relógios do Estádio 97 também lá, de todos os times, é só dar uma acessada lá. Loja do Estádio 97.com.br. Se você, de repente, tá afim de dar um presente aí pro seu amigo, né? De repente você quer presentear aquela pessoa que você gosta? Acesse agora mesmo loja do estádio 97.com.br. Lá somente produtos oficiais. E também você pode ajudar o seu time. Melhor ainda, né? Com produtos oficiais você ajuda também o seu time, tá bom? Tem também linha exclusiva do estádio 97. Olha, tem lá bonés do estádio, camisetas. Tem moletons lindos, cara, de morrer lá, mochilas. Acesse para conhecer um pouquinho mais disso, tudo que eu tô falando. Loja do estádio 97.com.br. Aliás, falando nisso, tem também no Facebook lá, viu? Acesse, você que tá no Facebook aberto aí, facebook.com/loja do estádio 97. Acesse, produtos bem legais para você por lá, tá bom? Participe por lá, vai lá. Certo? Vamos ver algumas mensagens? Vamos. Olha lá, porra, para de zoar o rosado aí, que o cara tá bravo com você. O cara tá bravo. É o rosado aí. O cara tá bravo, mano. Bravo com você. O Boto, lembra? Deve ter pro pessoal mandar as mensagens pra ele. Já que ele queria ibope, ele ganhou. O cara tá bravo com você, porra. Eu preciso aqui. Vai meter um pico de audiência nele aí, mano. Já ganhou aqui a notoriedade que ele tá buscando aí. Conseguiu. É. Mas, ô, Domênico, eu preciso aqui, os ouvintes estão pedindo pra que eu diga mais uma frase daquelas impactantes. Frases do momento. Momento de sabedoria. É, pra falar a verdade, as frases não são impactantes. Não. É que eu falo alguma coisa, é pra que os ouvintes possam refletir a respeito. Deixa eu ver então. Manda uma boa, vai. Deixa eu ver, vai. Cid Moreira daqui a pouco vai falar. Tá quieto, porra, deixa a introdução da música. Caráter é aquilo que você tem quando ninguém está olhando. Acabou? Lógico, cacete. Ah, vai pro inferno, pô. Uma porra de música tudo aí pra lógico. Isso. É lógico. Vem, Américo Gato. Sensacional. Que caráter o cara mostra é que tem. Por exemplo, quando não tem câmera, quando não tem holofote, quando não tem verdade. Um público assistindo, aí o cara aprova que ele Opa. Tem caráter. Verdade. Por exemplo, quando tem aquela senhorinha atravessando a rua, tá certo? Na frente de uma biqueira, tá certo? Aí você dá o peito pros caras tirar. Não, aí não tem ninguém lá, ela tá ali, tipo, tentando atravessar numa situação ali em que ela tá correndo risco de ser atropelada ou assaltada. Sim. O cara passa ali num beco escuro, vê que a mulher tá ali precisando de ajuda, ele vai Sim. lá e ajuda. É verdade. Pô, mas tem gente que só ajuda os outros quando tem câmera. Mas, oh, porque... mas não, isso pra mim é básico, não precisa você falar. É por isso que eu tô falando, caráter é tudo que você tem... quando ninguém tá olhando. Verdade, porque tem jogador, Domênico Gato, que às vezes você chama pra ir em algum evento aí. Sim. Pô, vamos lá fazer uma ação beneficente. Vamos ali, tipo, numa entidade ali, fazer algum trabalho ali pra ajudar os outros. O cara, a primeira pergunta que o cara faz, sabe qual que é? Qual? Tem imprensa? É verdade, tem cara né? que pergunta, pergunta, opa! Pergunta. A primeira é essa, a segunda. Aí você fala, pô, não tem imprensa. Ele fala, tem cachê? É verdade. Opa, tá cheio de sem vergonha assim, bacana. Tá cheio de sem vergonha assim. Tá? Verdade. Olha só, vamos para mensagens aqui em nome de nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. Deixa eu ver aqui. O Carlos Gomes diz aqui, eu como corintiano, eu adoro o Tite. E ele se tornou o maior treinador da história do clube. Como se fosse, por exemplo, um Tele Santana para os tricolores. Ô, Vilela, ou, de repente, aí. Um Filipão para os palmeirenses. Mas eu lembro muito bem o senhor Mano... fazendo campanha para tirar o senhor Tite do time, lembram? Não. Fora Tite, fora Tite. Pera lá. Peguem o replay aí. Tudo bem que muitas vezes nós erramos. Eu mesmo meti o pau no Guerreiro aí mesmo na torcida Estádio 97, né? Próprio Mano ficou atacado comigo, pois estava sentado atrás dele no ônibus, olha só. Olhem aí o que se tornou o Guerreiro. Forte abraço. Quer se defender, se defende, mano. Carlos Gomes que mandou. Não, com relação ao Tite, Domênico Gato. Eu fui contrário à volta dele pelo simples fato de tentar preservá-lo. Porque eu achava que era muito difícil o Tite conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve em 2012. Você mudou de ideia? Não, hoje, Portugal, ele sendo campeão brasileiro, ele vai continuar, tipo, nos braços da torcida, enfim. Mas é que eu sei que muitas vezes aí o torcedor acaba sendo ingrato por determinadas situações e ele acaba meio que xingando pessoas que fizeram história no clube. Com relação ao Tite, se ele voltasse pro Corinthians... e fizesse uma campanha diferente do que ele conseguiu em 2012, uma dessa ele tivesse uma série de fiascos, por exemplo, ser eliminado pro Guarani, não vencer a Copa do Brasil, não vencer o Campeonato Brasileiro, e o Corinthians estivesse brigando para não cair, eu tenho certeza que a torcida ia estar pegando no pé dele. E eu não me sentiria à vontade, Domênico Gato, em estar presente no estádio e ver a torcida do Corinthians xingar o Tite. Então eu até fiz esse discurso aí para tentar preservá-lo. Entendi. Foi por isso. Olha, aquele lance do pênalti que eu mostrei aqui pra nós aqui, que não dava pra... Realmente aqui não é um rádio, né? Não dá pra mostrar, né? Imagens. Estão lá no facebook.com/energia97fm, tá? Você sabe que você vai assistir lá o pênalti grotesco que o cara fez lá. Se bem que eu acho que não foi pênalti, hein? Flávio Coutinho, diz aqui, após descobrir água em Marte, NASA tenta descobrir como pode dois mundiais com uma Libertadores. Flávio Coutinho é tricolor, mandou aqui. Quem mais mandou aqui mensagens? O Doriano Moreira, só mesmo você, Dodô, pra ler as nossas mensagens. Estamos lendo aqui, viu? Quem mais aqui? Doriano me lembra manteiga. É verdade. Boa noite, amigões. Meu nome é Anderson Sufi. Sou da Vila Nova Cachoeirinha. Esse cara que criticou o Tite é um invejoso, anticorintiano, é um mané. O Tite é o melhor técnico da América do Sul há uns 5 anos, pelo menos, hein? Não só pelos títulos, mas pelos números. O índice de aproveitamento do Tite é melhor do que qualquer outro técnico. Esse cara é um mané aí que falou, hein? Não sabe nada de futebol. Já tá revoltado com o cara que criticou o Tite. Você aqui. Tem o direito da tua opinião, mas às vezes ela causa reação. O ouvinte tem que entender também, né? Rafael Moreno Quevedo. No artista, posso provar. Parente. Quero ser Domingo que internacional. No artista, hoje é a Palmeiras. Posso provar. Tomara que você prove. Portuga pediu só coisa legal aí, hein? Então, a Lusa é Série C. Abraços. A Lusa é Série C por enquanto. Mas estamos, a Lusa vai estamos subir. A um a jogo. Vai subir. A um confronto. Quando que é o jogo da Lusa? O jogo da Lusa é o primeiro dia 7. De? Fora. Agora? Sete agora. Quarta-feira, quarta? Acho que numa quarta-feira. Quarta? É. Ah. E o jogo de volta é dia 17. Num sábado. Fora, tem gol fora. Tem gol fora, é igual mata-mata. O brasileiro tem gol fora, porra? Tem, porque é uma fase mata-mata. E a Lusa decide no Carindé no sábado, às 21 horas. Todo torcedor paulista é o Vila Nova, né? Adversário. Ai, ai, ai. Tá convidado. O Estevão fazendo um grande trabalho, a diretoria de marketing da Portuguesa um grande trabalho. Certo. Tem alguns caras ali naquele time. Guilherme Queiroz, o Anderson Luiz. Certo. Em números. O Renan, que jogava no São Paulo, é o melhor jogador da Portuguesa. Tá jogando muita bola. Certo. Então, cara, a Portuguesa é legal ver. No último jogo no Canindé, tinha muito mais de 5 mil pessoas. Vale a pena ir no jogo da Portuguesa, a Lusa vai subir. Rolando pedágio sem parar, ele chegou, hein? Agora vem o Repórter Gay. Fala, Motinha. Olá, Dodô, tudo bem? Tudo certo aí, tá chovendo, Mota? Parou. Parou? É, eu mandei uma mensagem pra São Pedro. Você tem o WhatsApp dele, Mota? Tá frio, tem o WhatsApp de São Pedro? Tá frio, Mota? Tá frio. Tá frio. Tá esfriando. Toma, trouxa. Mas o duro foi pra a chegar até aqui, viu? Posso falar? É mesmo? Por quê? Ó, a gente saiu da rádio 3 horas, a gente chegou aqui. Castelo tudo parada, né? Tudo parado, juro por Deus, loucura, velho. Nossa, agora eu tô... É. Que foi? Nossa. Que foi? Fala, pô. Já vai meter o pau, mas não é possível. Ah, tô metendo o pau, velho. Ah, que foi? Que foi? O negócio com a cara dele. O que foi? Ah, demorou 3 horas pra chegar. Ah. Eu não gosto que acontece essas coisas com ele, cara. Ele vai 3 horas, né, pra ir. Você não vai, vai ter mais 3 horas pra voltar. Que hora que ele vai chegar aqui frio, molhado, com fome. Você eu vou que... comemorar demais. Olá! Ei! Olá! Toma, você acha, trouxa. Você acha que o Mota chega na casa dele a tempo de ver o jogo de São Paulo? Ah, mas ele nem vê, pô. Não? Imagina, começou no Morumbi em 2011. Acho que ele nem sabe quem joga hoje. Nossa, meu Deus do céu, que legal. Motinha, vamos lá, vamos então. Vamos falar. A preocupação do Mota hoje é a foto do Estênio Garcia. O Mota mandou pra mil vezes essa foto. Foto do Estênio. Vieira. Não, Vieira. Eu não mandei, quem mandou foi o Vieira. Vieira mandou mesmo, eu vi. Só o Vieira manda essa imagem, velho. Pô, o Vieira curte o negócio, né? Impressionante. Curte. Motinha, Vieira tá. Eu fiquei na minha, né, RG? Mota. Você fica na sua e fica mandando nudes. O Vieira tá estranho, hein, Mota? Nudes. Nudes. Tá muito estranho agora que essa porra de nude. Agora o cara tira. Agora o cara tira foto pelado. É um nude. Porra, cara tá pelado. É um pelado. É um peladão. Ah, mas o cara teve atitude, pô. Deixa eu. Que atitude? Roubaram o celular do cara, Mota. Ah, o que roubaram tem? Roubaram mesmo? A foto com a mulher. Parece que pegaram a foto lá. Ela falou que vai fechar a internet. Ela tá chateada, ela falou que tá com vergonha de sair na rua. É, não é que postou por si só. Não quero postaram, mostrar, não. Quero mostrar que eu tô pelado com a mulher. Não postou assim, mas o cara com 83 anos, na boa. Alguém pegou o celular aí, sei lá o que aconteceu, e postaram. Careta, eu vou postar nude hoje. Não, não vai postar nada. Bota ele falou, o RG é sábio, o RG não, não tira. Não isso, não. O RG falou, pô, beijo, eu tiro, mas apago na hora. Mas o cara tem que ser muito burro, velho. Pô, você vai tirar foto e deixar a foto nude. Ah, no celular. Ah, o dia o RG foi tomar banho e abriu a cam pra mim. Tá louco, vamos que eu abri pra você. O que você abriu pra ele? Abriu a cam, eu vi o RG tomando banho. Isso, RG, o que é isso? Você vai acreditar no Mota. Não, o Mota é mentiroso, mas uma vez ou outra ele fala a verdade. Não, quando eu passo alguém, ele fala a verdade. Mota, vamos lá, mas tem muita gente aí ou não? Vamos lá, deixa eu ver. Os caras. Vamos lá então, vamos lá. Então vamos lá, quem chegou primeiro? Você, Ursinho, vem cá. Fala o seu nome. Rodrigo. Posso pra quem? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Fala aí, mano. E aí, mano, beleza? Beleza, é nóis, mano. Coringão é campeão já? Já era, passou o carro, já era. Em que jogo você acha que a CBF deveria mandar a taça lá pro estádio? Já manda no final de semana, é tudo nosso. Esse? Vai precisar de mais 15 pontos ainda, amigão. Ah, já era, o Atlético já foi. Também acho, mano. É capaz do Grêmio passar o Atlético daqui a pouco. Eu acho que passa mesmo. Na fase do Atlético e tal, mano. Com certeza. Tá com jeito mesmo. É isso aí, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Ó, mandar um abraço pros brothers lá da CIA, se estiverem ouvindo aí. Senegal, William, o Tobias. O Sebastião. Ah, o Sebastião, tá sempre aí. Você tem que ver o Domênico imitando o Sebastião na rádio. Ele dança igualzinho. Quem? Ah, o Sebastião. Domênico? Sebastião? Desculpa, você... minha. Não, você. Ah, não. Nossa, ele dança igualzinho. Dança porra nenhuma. Vai, continua aí. Quem é o próximo? Falou, manda abrir, vai. Falou, abraço aí. Tchau, tchau. Você tem que ir embora, vai. Você mora muito longe. Vai. Opa, boa noite. Opa, quem fala? Adilson. Adilson? Isso. E aí, Adilson, que time você torce, velho? Tricolor. Tricolor. Tricolor. Soberano, soberano. E hoje, cara, pega o Vasco, que você tá achando, cara? Ah, Domênico, meu. Só faltava perder pro Vasco. Viu? Não, não é possível. Vasco velho. B não, não dá. Já foi, precisa, para. Velho. Para, isso. já foi. Puta, culpa diretoria, Mota. Ô, Sombra. O Sombra não tá. O Sombra tá lá na madeira. Cheguei. Ah, meu. Fala, velhinho. Fala com o Sombra, Fala, velhinho. Fala aí. Ah, meu. Fala. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Seu negócio é o Rude. Seu negócio é o Rude? É, seu negócio é o Rude. Você gosta do Rude? A Domênica! Meu, o cara, meu, o Rude. Não entendendo porra nenhuma o que você tá falando. É o melhor. Top. O Rude é o melhor? É o melhor, sem chance. Tá bom. Os outros, mano. Tá bom. Placar pra hoje. São Paulo. 1-0, tá bom. Quando ele falou que gostava do Rude, eu achei que era pelo lado sexual. Eu também, pensei que ele gostava do Rude. Ô, Domênico, fala, velho. Ô, Dodô. Oi. Meu, fala sério, Internacional. O que que tem? É. Liga o Portuga aí, meu. O Portuga tá secando você toda hora. Cuida do teu time que eu cuido do meu. Não disse nada. Tá bom? Apelou, hein? Valeu, um abraço. Vamos pro próximo. Falou, menina. Próximo. Tchau. Trouxa. Menina. Cuida do teu time. O cara é São Paulino e quer falar do Inter. Vai pro inferno, pô. Este é o momento sem parar do estádio. Se é três ouvintes, três, não. Uma porrada de ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos. Use o app sem parar táxi. Próximo. Ô, Domênio, só uma coisa rapidinha. Graças ao meu pedido e também ao pedido da televisão, o jogo da Portuguesa na volta estava marcado para as 21 horas, sábado às 9 da noite. Queriam arrebentar a gente. Melhorou um pouco. Foi colocaram para as 7 horas tá da bom, noite. Tá bom. Mas não importa o horário, vai estar lotada a volta Portuguesa Vila Nova. Tá, Portuguesa vai subir. Tá, vamos lá. Próximo. E aí, Dodô? Opa, quem fala? É o Rafael Japonês. Fala, japonês, tudo bom, meu? Beleza? Beleza. Ô, Dodô. Fala, velho, que time você torce? Eu sou tricolor. Tricolor, fala, meu. Tricolor. Fala. Esse dia eu digitei no Google, imparcialidade, apareceu o Domênico Gato, meu. Tá vendo só? Puxa saco. Puta de um puxa saco. Japonês. O japonês tá todo mundo sabendo. Japonês puxa bola. Todo mundo sabe, todo mundo. É, muito bem. É, sou vinte consciente, viu? Ô, sou viciado no estádio 97, velho. Boa, velho, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É viciado. Quanto cuidado, vai ser, né, o jogo hoje lá, o Vasco-São Paulo? 1-0 pro Tricolor. Tá bom? Já classifica, né? E corrigi. Fala, velhinho. Manda uma moela pra Laís aí. Pra quem? Larissa. Pra Laís. Laís, hoje é quarta, hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein? Aí pula, hein? É verdade. É fera demais, hein, velho? É nóis, velho. Sensacional. Together. Então tá bom. Obrigado, velho. Um abraço. Um abraço aí pra galera da minha banda aí. Banda Monte Rei, de rock aí. Valeu. Como é que chama a banda, velho? Monte Rei, velho. Monte Rei foi o nome de um festival muito bom de música, acho que em 68, 69. É baseado nesse Roberto Carlos esse ganhou. Aí, não, fala aí, ele falou de Monte Rei e tocou ele. Ele falou que foi baseado nesse festival. Ele tá confundindo. O Silvio Santos que apresentou esse Silvio Santos? É verdade. Tá bom. Falou, valeu. Obrigado. Abraço aí. Um abraço. Próximo. Valeu. Próximo, vem próximo. Cá. Do Roberto Carlos foi São Remo. Vem. Pessoal, beleza aí? Opa, quem fala? Não, é corintiano. Boa, vai Corinthians, mano. Qual amigo? Vai nós aí, mano. Beleza, mano, tudo bem? Beleza. Você ficou feliz aí com a renovação aí de contrato do Danilo até o final do ano que vem? Para de bocejar, pô. Tô feliz aí com a administração do Corinthians, né? Parece que estão aprendendo a trabalhar. Boa, mano. A diretoria do Corinthians mandou bem com relação ao Danilo mesmo, cara. Danilo é o 12º jogador. Danilo é o primeiro reserva. Domênico. Opa! Fui lá conhecer o estádio lá do Palmeiras, hein? Lindo foi. Ah, mas maior estádio, o mais bonito do mundo. Ah, é, ficou muito louco. Mais bonito do mundo. É verdade, não posso mentir, ué. Eu vou falar mentira. Mais bonito do mundo. Tô feliz de ver o Palmeiras de volta aí na Ilha. Nós. Tá bom. É, aí, o cara é corintiano. É corintiano? O cara é corintiano, tá vendo? Sabe, porque o maior clássico do mundo é Palmeiras e Corinthians. Ah, não é, Domênico. É o maior do mundo, é. Mas o que eu posso fazer? É Boca e River, não tem acordo. O ouvinte sabe, eu sei, todo mundo sabe. Mas quem é freguês de quem? Ah. Quem é freguês de quem? É pau a pau, empate técnico. Não. Lógico que é empate técnico. Tá vendo que se juntar o cara aí, ó, o cara depois nas costas. Aí, ó, você quis fazer um meio campo aí, ó. Pega aí os dados do futebol bacana. Quem é o freguês? Empate técnico. Olha lá. Segundo o Ibope, 2 a mais ou 2 a menos é pau a pau. No caso da vitória não tem empate técnico. 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos é empate técnico. Não tem empate técnico. Desculpa falar, com 3,50 você pega o ônibus, com 3,20, fora. Tem chance. É, o número é o número e não tem essa. Eu tenho 3,20. Não. Se falar assim, não, mas é empate técnico. O ônibus é 3,50. Não. Por 3,50 o cara pega o ônibus. Por 3,20 não pega, mas ele te salga. Por 3,20 o cara te salga. Eu vou te dizer que ele tá salgando aqui, velho. Que isso? Que isso? E isso é porque ele fica lendo esse livreco dele aqui, essa porcaria aqui, ó. Manda abraço. Manda abraço, vai. Abraço aí, manda uma moela aí, RG, pra minha esposa. Qual o nome? Qual o nome? Paula, é hoje, hein, Paulinha? Matheus, Thiago, Lucas e Gabriel. Tá certo. Vai, dá uma paulada aí. Gente. Valeu, velho, obrigado, viu? Um abraço aí. Valeu, abraço. O Sem Parar lá, o pedaço Sem Parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Quem é o próximo aí? Facebook. Próximo, vai. Opa, fala galera, tudo bem? Tudo, tudo. Quem é? Para, moça, cara. Como assim, para a moto? Boca. Que porra é essa? Não, o moto tá bulinando a gente. Bulinando? É André. Ah. Você é gordinho? É, mais ou menos. É. Ah, então, é, velho. Só por isso. Então não tem jeito. Então ferrou, velho. Então não adianta. Ou é dieta ou sai de perto dele. É. Então tá bom. Tá bem melhor, né? Dieta, não, o estádio 97, é que agora tá meio em cima, Domênico, mas o estádio 97 vai lançar uma promoção aí. Qual a promoção? Aí. Qual é? O estádio 97... desobstrui a tua artéria. Não. É verdade, é verdade. Isso, mano. Vamos pegar aí, RG, uma pessoa aí que tenha talvez aí um sobrepeso. Isso. Uma obesidade mórbida aí e o Sombra tá providenciando aí pra uma quem cirurgia faça completa. Uma cirurgia aí. Tá certo? Pra jogar só da cáustica dentro do cara, né? Nossa, só da cáustica. Vamos derreter a artéria lá do cara. Quer dizer, o intuito é derreter a gordura. Mas vai, Motinha, vai. Vai, vai, mais, vai derreter a artéria. Qual que é o time do Cas Santos? E aí, Santos, RG? E aí, velhinho? E amanhã? Amanhã a gente vai cumprir tabela, né? Eu acho que fazer um jogo... Eu vou comprar ingresso, eu vou no Pacaembu amanhã. Quanto? Mas eu acho que uns 2-0, 2-1. Tá bom. Eu não acredito que o time vai correr muito, não. Mas... 2-0 tá bom. O time do Figueirense tá morto, né? É. Espero, né? É. Eu quero ver semana que vem. Se for pra pegar os Bambis, vai ser divertido. Os Bambis? Respeita aí, ô trouxa. Aí vai ser um abraço, vai ser mais difícil. Que isso? Como assim? Vai com assim, abraço. Pronto. Você dispensou o cara, Mota? Ah, manda, fala aí. Mandou o cara embora. Só porque falou Bambi. Ah. Irmão, beleza? Falou. Falou, velho. Um abraço. Valeu. E aí, irmão? Oi. Tudo bom? Aqui é o Wesley de Carapuíba. Tudo bom? E aí, Wesley, tudo bem? Beleza, mano. Aqui é Corinthians, hein, velho? Boa, mano. É isso aí, mano. É isso aí. Deixa eu fazer uma reclamação aí. Opa. Eu tentei conversar com o Benjamin no Facebook, ele é mó desumilde, ele nem responde. Mó desumilde, velho? Desumilde, desumilde. Eu nunca ouvi ninguém falar desumilde na minha vida, velho. Desumilde, velho. Desumilde. Ô, seu desumilde. Ô, desumilde. Desumilde, cara. Ô, seu desumilde, você fala com as pessoas, viu, desumilde? Ô, Wesley. Ô Wesley, você vai ter a oportunidade de perguntar. Uma vergonha, velho. Vai... Calma. Ô Wesley, você vai ter a oportunidade de perguntar o que você perguntou na internet ao vivo. Ao vivo, ao vivo. E o desumilde vai responder. Ele vai responder aí, ao vivo. Não, acontece o seguinte: eu tento sempre responder tudo, mas os caras, tem os caras que nem ele. Que acha que não seja desumilde. Não, mas os caras acham que ele manda uma mensagem e se é obrigado a responder na hora. É, mas não seja se tivesse no Facebook. Como se tivesse... Então... Oh, eu uso essas coisas na hora que eu tô, às vezes, de bobeira, velho. Na hora que você tá usando o Fricô, é isso? Aí que você usa? Não? Na hora do Fricô, eu me concentro só no Fricô. Então vamos ver qual é a pergunta que você quer fazer pro desumilde. Qual que é o... Fala. Pera só um minuto. Qual que é o vosso nome? Meu nome é Wesley Oliveira. O U? W. Wesley? Oliveira. Tá procurando no Face agora. Você me mandou no meu. Eu tenho um perfil pessoal e tem a fanpage. Você mandou em qual? Acho que era a fanpage. Ah, então peraí, vamos pro outro. Vamos lá. Vai, enquanto isso, faça a pergunta, velho. Faça a pergunta, fica procurando, pô. Ah, mas quero achar. E aí os caras que te xingam e depois reclamam que você não responde. É. Não, mas eu não xinguei, não. Não falei que foi você. Mas ele não xingou, não. Vai, xingou. Qual foi a pergunta, porra? Não, eu perguntei pro Benjamin se eu poderia ir até a rádio pra poder tirar foto com o pessoal aí. Ele só mandou eu agendar ele lá na rádio, só isso. É, tem que agendar com o bar. Você nem responde. Olha aí, olha aí. Olha aí. Porra. Tem uns caras, velho. Tem uns caras que merecem apanhar e toalha molhada. Tem uns caras. Não, peraí, peraí. Agora você não vai falar, não. Eu sou mala do cacete. Não, você fica quieto, eu sou mala. Como eu não respondi? O cara manda uma pergunta pra mim. Eu tava procurando. Eu posso ir na rádio e tirar foto com vocês? Mas não é. Eu respondi. bar@97fm.com.br Agende com o bar. Eu não respondi? Então respondeu, tá respondendo. Quem tá falando esse pentelho aí? Ô, seu desumilde. Oh, você desumilde, velho. Seu xarope, desumilde. Eu sou desumilde. Fala, velho. Eu queria, mano, fazer uma pergunta pra você. É o seguinte: quando o Corinthians pegar o Atlético Mineiro, não seria interessante o Corinthians trocar a tática pra poder surpreender o Atlético? Porque, na minha opinião, o jogo determinante pro Corinthians ser campeão é esse jogo contra o Atlético. Não, mas peraí, você não vai me pedir desculpa, não? Manda abraço. Ô, desinteligente, você não vai me pedir. Manda pedir desculpa, não? Posso falar uma frase? Pô, você me chamou de desumilde no ar? Posso te falar? Que eu te respondi, eu te respondi. Posso te dar um conselho? É uma frase de impacto também. É. Ó, a paciência, Benji, é amarga, mas o seu fruto é doce. Ou seja, você tendo paciência. Eu vou paciência, te falar, viu, velho? Você pode estar puto, RG número 2, tendo paciência com determinadas situações. Mas o fato de você não responder. Não vou. Só toma agora, cuidado com esse negócio de girar coisas positivas. Não, não é verdade. O mano tem razão. Agora, eu peguei o meu livro de pensamento e eu tenho uma frase pra você. Não, não vai mandar, não. Ô, Wesley, eu quero que você. Isso. Manda um abraço, velho. Isso. Agora você foi desumilde de novo. A vingança nunca é plena. Seu Ramon. Seu meu Deus do céu. Vai dormir, velho. Vai dormir, seu mal. Próximo, Mota. Próximo, Mota. Vai, alô. Eu tô procurando aqui. Opa, quem fala? É o Marcos Castro. Como? É o Marcos Castro. Marcos, fala Marcos, beleza? Beleza, eu sou 23 de 99. Você tá brincando? Pô, castrado, cara, velho. Bom, cara. Sério? Não era nem essa formação. Não era, outra formação, verdade. Não era nem castrado ainda. É, verdade. Castrado, rapaz. É, não é, Marcos. Não. É a época que eu tinha mais cabelo. E você passa pra quem? É verdade. Eu sou Corinthians. Ah, Coringão. Coringão. Ô, amigão, tudo bem? Tudo jóia. Já somos os campeões brasileiros ou você acha que o Corinthians ainda tem que ter o pé no chão e respeitar os adversários? Olha, eu sou a favor do Tite. Pés no chão, pelo menos mais 3 rodadas. Ô, mano, pô. Fala aí logo, velho. Então, eu sou ouvinte de vocês, ô Domênico. Fala, meu velho. O nome da minha filha também é Nicole. Nicole? Ó, belo nome, hein? Grande Nicole. Eu só queria... mandar um amo ela, RG. Pra quem? Minha esposa também. Pra quem? Olha lá, lá. O nome dela é Paula Casale. Outra Paula. Mas você já não casare com ela, velho? Ah, já casare. Sensacional. Vai ganhar um cartãozinho. Vai dar um tapa na cabeça legal. Obrigado. Só mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha Nicole e pro meu filho Murilo. Tá bom, obrigado. Próximo, esse é o pedágio, pera aí, Mota. Pedágio sem parar do Estádio 97. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Alô? Oi. Alô? Quem é? É o Diogo de Santo André, Tom Eric. Fala, Diogo, tudo bom? Tranquilo? Bom, tranquilo. Tá bom, qual que é o time que você torce? É São Paulo. São Paulo? Isso, tricolor. E hoje? Hoje acho que São Paulo ganha 1-0, 2. De novo? A classificação tá garantida, mas... Problema? Eu queria perguntar pro Benja se é verdade aquela notícia que o Osmar pode sair depois da classificação de hoje. É verdade, Benja? Vai sair, Osmar? Vou repetir, essa informação foi dada pelo apresentador do Fox Sports lá no México. Que diz que o Oswaldo, segundo esse apresentador, o Osório será anunciado sexta-feira como treinador da seleção do México. Ah, se acontecer isso daí, aí a vaca vai pro brejo, né, hein? Alô. Como os caras lá são de lá, são bem informados, eu acho que é verdade. Alô? Não gostaria que isso acontecesse, mas. É, difícil. Placar. Placar hoje 1-0. Queria mandar um abraço. Mandar um abraço pro pessoal do trabalho, né? Rodolfo, o Alfredo, o Guilherme e certo. O Fábio Paco, lá da Team, que deve estar ouvindo. Tá bom. Beleza? Valeu, Domenico. Valeu, um abraço. Que isso? É nóis. Obrigado, velho. Abraço. Próximo. Vamos lá, próximo. Nome, time e vambora. Nome, time noite, e abraço. Vamos lá. Boa noite, galera. Fala. Meu nome é Michael. Corinthians. Coringão, manda abraço, mano, pra quem? Coringão. Manda abraço. Manda um abraço pra galera da rádio aí, o pessoal da FedEx Express, o Anderson, todo mundo aí que tá escutando a gente. Então tá. Próximo. Valeu. Próximo. Boa noite, rapaziada. Opa, quem é? Nivaldo de Pirituba. Fala, Nivaldo, que time? São Paulo, Tricolor. Quer mandar abraço pra alguém? Um abraço pro meu filho Danilo e uma moela pra minha mulher Zilda e um beijo pra minha filha Roberta. Legal, obrigado. Isso aí, galera, um abraço pra vocês todos aí, galera. Obrigado, um abraço. É nóis. Próximo. Together. Próximo. Opa. Opa, quem fala? Leandro. Fala, Leandro, e time? Vai, Corinthians. Manda abraço pra quem você quiser, vamos lá. Opa, abração aí, pessoal do Bradescão. Promotora, todos nós aí, tamo junto aí. Together, velho. Obrigado, cara. Um abraço, nossa. Valeu. Nossa. Vai, manda abraço pra esquecer. Opa, o. NG. É? Eu quero um cartãozinho pra minha esposa, meu. Esqueci. Cartão pra esposa. Qual é o nome? Qual é o nome dela, velho? Sueli. Sueli, você não pode esquecer o cartão da mulher, velho. Senão, meu. Dorme no pé da cama. Grande é, alto, não dá pra esquecer. É. Tá bom. Um abraço pro meu filho, Gustavo Henrique. Nós temos fã incondicional do estádio. Boa, eu escuto, pra você ter ideia, eu escuto esse programa desde 99. Boa, legal, cara. Eu faço o mexão, meu. Faz o mexão. Tá bom. Estádio 97, o melhor programa esporte humor do Brasil. Ah, oh, que beleza. Programa bom tem que ter merchan. Oh. Que beleza. Programa bom tem que ter merchan. Palmas pra ele, Motinha. Tchau. Falou, gente. Acabou, Domênico. Um abraço, Motinha. Hoje São Paulo 30-0 de novo. Tá bom, Motinha. Tá obrigado, Motinha. Vai dormir, Motinha. Tchau. Ai, pro inferno. Aí, foi aí o pedágio sem parar do Estádio 97. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. É verdade, sem parar em todo lugar, meus amigos do Estádio 97. Mas agora quero avisar vocês o seguinte, que está chegando a festa do Energia na Veia, de número 2. Festa do Energia na Veia, 16 de outubro, vai cair numa sexta-feira. Tá aí, e vai ser num castelo, cara. Legal, porque a velhinha do estádio, ela ficou presa lá no castelo. Ficou presa, acharam lá no castelo? Exatamente, já achamos que ela, já sabemos que está lá. Está lá. E aí o que vai acontecer? Como é que é a parada? Eu quero saber se ela cometeu algum delito. Não cometeu delito nenhum. Me ajuda aí, ô. Prenderam a velha lá. Prenderam a velha lá. Não sabemos quem prendeu. Palhacinho. Mas sabemos que ela está lá e vamos fazer o seguinte. Tem que liberar. Um dos ouvintes. Sim. Que está. Que, claro, vai comprar o seu ingresso, que agora vai estar lá na festa. Sim. Um desses ouvintes. Sim. Eu não sei como é que vai ser. Acho que vai ser. Vamos ter lá umas 10 chaves. Eu não sei. Tô tentando. Acho que é isso aqui. Ou um cadeado com a senha. Teremos 10 chaves que serão sorteadas. Eu não sei se são 10. Pode ser 5, pode ser. Sim. Teremos algumas chaves que serão sorteadas entre os ouvintes que estarão lá. Sim. E esses ouvintes vão pegar suas chaves e vão lá tentar salvar a velha. Que a velha tá presa aquele lá. Aquele ouvinte que salvar a velha. E conseguir abrir a que abrir a cadeia lá onde ela tá presa. Sim. Ganha. Olha só. O quê? Ganha uma cabine no navio do Energia na Veia na temporada 2016 pra ver roupa nova no ano que vem. Você tá de brincadeira. O cara que salvar a velha vai ter essa oportunidade. Só conseguindo abrir lá já ganha. Exatamente. Rapaz. E vou dizer pra você, é uma festa muito legal que vai ser lá no Monte Castelo Eventos. São dois castelos de verdade mesmo. Você vai se sentir numa era medieval lá. Bonito, vai ser muito legal. Bonito. Teremos os DJs lá também rolando a festa. Sim. E o grupo Metrô. Olha só, Metrô. Ó, Metrô, que legal. Essa música é legal, né, velho? grandes hits do passado metrô. Essa música é legal. Essa aqui é bacana, né? Essa é. Você lembra dessa daqui? Olha que legal. Ah, essa aqui, ó. Johnny Love. Johnny Love. Pô, semana passada... Você imagina eles lá cantando isso ao semana, vivo, hein? Semana retrasada, tava passando, pô, no Canal Brasil, eu gravei Bete Balanço. Bete Balanço. E passa várias bandas, né? E ela toca no filme essa música. O metrô. Bem legal, né? Com o Léo Jaime. Com o Léo Jaime, é verdade. A participação eu falei, do Léo. Lembra aquele dia? Eu falei, é verdade, que eu não sabia, né? Eu tinha aumenta esquecido. Um pouco aí, deixa eu... Ó. Deixa aí. Seu recado, o Ring de Bom. Ó, bateu. É legal esse som, né? Pô, essa música é legal. Metrô de volta ao vivo, legal. Olha que legal, hein? Metrô mandava super bem festa, pra hein? Teremos duas pistas por lá. Uma delas vai se chamar The Lords of St. Paul e a outra pista de Kings of ABC. Ó. Agora, peraí, DJ. Toma. Tudo é mistério, longe de você. Legal, né? Ah, tá, galera. Aonde? No seu coração. No meu coração. Eu falei pra ela, não deu. Ah, tá. Olha a batera agora de novo, Dudu. No salão. Olha o Fernandinho. É o Fernandinho que é o batera. É, aquela Fernandinho do Carlinhos? Não, é o Carlinhos que tá ouvindo a gente. Bonita camiseta, na época, hein, Fernandinho? O mano, tinha uma propaganda da Westop. Westop. E era uma reunião e ele tava na cabeceira. Aí ele tava com uma camisa quadriculada de flanela, lembro até hoje. Lembro. Aí a propaganda ele não falava nada, o cara falou assim: bonita camisa, hein, Fernandinho? E virou um. Na época. Virou, na pegou, época pegou. Virou jargão. Um jargão, é, jargão. Se fosse camiseta. Na internet seria viral, né? É verdade. Olha, mas legal pra caramba. O banda jargão metrô, morreu, RG. Vivo de volta pra você. Ah, tá, ainda tem. No interior tem bastante. Essa todas música que o Vilela me falou foi quando o Vilela perdeu a virgindade. Essa? Com o Paulo César, né? Com quem? Paulo César, o Videla falou que ele estava vestido com a roupa da Madonna do Like a Virgin. Palmeiras, velho. Tem conversa, não. Paulo César. Mas ele curte também. Curte o Bahia me contou. Todas as informações sobre pontos de venda, sobre tickets e transfer pra festa, tudo lá. É só acessar festaenergianavea.com.br. Acessa agora mesmo, viu? Bora acessar festaenergianavea.com.br. Realização, promoção exclusiva Energia 97 FM. Coração ligado. Legal, né? Bicho acelerado. É, chegou uma informação aqui, hein? Qual? Com problemas musculares, hã? O Egílio pode ficar de fora da partida de hoje, hein? Egílio. E aí, como acho assim, que, aí o que vai acontecer é o seguinte, eu acho que tem um passe até o aí vai Zé Roberto. Aí vai o Zé Roberto. Mas não vem aquele glorioso João Paulo, não. Aquele é ruim, hein? Aquele João Paulo lá, aquele glorioso João Paulo lá. Não acredito. Não, não pode vir esse aí, se vier esse aí... Vai vir, não. Bom, vamos a mais ouvintes? Manda. Vamos a mais ouvintes em nome de Esser, construindo com valor. Vamos lá. Mas no Botocô tem mais ouvintes. Pensando aqui com meus botões de produção. Oi. Esse puta navio aí, velho. Vai ser legal o navio, hein, Energia? Trata de convocar todos os neguinhos aí, que agora alô, tá tirando onda aqui, alô, que nós vai tudo pro navio, velho. Quem fala? Ricardo. Carlo? Ricardo. Ah, Ricardo. Ricardo o quê, Ricardo? Ricardo Fernandes. Fernandes. Quantos anos, Ricardo? 43. 4.3. E qual que é? RG, 4.3 é legal hoje? Não, não. Hoje. Hoje, 4.3. Ah, dependendo da situação financeira do cara, podem ser duas opções. Por quê? Ou chora Cardo ou Ricardo. Ah, sensacional. Aí depende de quanto o cara tá devendo. Sensacional. Muito boa. Ô, Ricardo, e qual que é o bairro? Santana. Ah, é facinho. Ah, esse. Maravilhoso. Santana de Parnaíba? Rua Jovita 237, que Santana tanta é saudade. É. Rua Doutor Zuquim 53. Sou grato pra trouxa. Caramba. Ô, desumilde. Ah, mas aí não tem nada, eu morei na Alfredo Pujol. Tá, fácil. O pão com ovo morou na Doutor Zuquim 53. Ele não saía de lá, né, velho? Não, ele morava, ele comia lá na Embrabá. Tava plantão. Ele namorava uma moça de lá, inclusive. Essa foto é agora? Quase casa, hein? Quase casou. Não pode ser, Vilela. O que, que foi, Vilela? Quase casou. Tá zerado o gramado? O que, que é, Vilela? Não, o gramado tá ótimo. Já me mandaram. Inclusive, pintaram, mandaram vídeo. Pintaram. Tem uma tinta aí. Zerado o gramado. Nada que uma maquiagem. Nada que a tinta verde não resolva. Tá zerado o gramado, filho. É, se chover, começa a escorrer. O gramado que desbota. Ô, Ricardo. Pois não, Domínio. Qual que é o time, velho? Corinthians. Ah, por que momento? Sobe o hino nacional aí, né, velho? Ô, amigão! Oi! É, eu tenho aqui uma política aí de pés no chão. Política de pés no chão. É a mesma coisa o governo falando que o Brasil tá bem. Eu acho que o Corinthians ainda tem 10 jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que com 5 jogos o Campeonato já tá resolvido. O Benji, acho que com mais 2 o Corinthians já pode pegar a taça. Você concorda mais com quem aí? O Benjamin, que falou que daqui dois jogos o Corinthians é campeão? Ou comigo, que acredito que daqui a cinco? Não, eu não falei isso não, amigo. Olha, eu sinceramente eu acho que ambos podem ter razão dependendo do resultado dos adversários, né? No caso dos dois jogos, como o Benjamin falou. Mas eu acredito que os cinco jogos é até uma situação mais prudente, porque três pontos significa muita coisa também, né? E assim como você falou uns instantes atrás, eu também acho que o Grêmio ainda passa o Atlético. Eu acho que o Atlético, até contra o Joinville, ele mostrou assim, momentos em que o Atlético precisa realmente demonstrar que ele pode tentar chegar ao título, isso não acontece. Mas eu acho que a prova de fogo vai ser quando jogar Corinthians e Atlético, né? Mas, rodada de número 33, se eu não estou enganado. Mas, amigo, isso. Só para falar um negócio, que eu não falei que o Corinthians vai ser campeão das rodadas, é o meu menino Boca de Graxa que está colocando para na minha boca. Eu falei que é o seguinte, eu acho que o Corinthians será campeão brasileiro. Eu acho que em duas rodadas, não. Não, também não. Acho que eu só queria falar, antes de qualquer coisa, né, que para mim é um prazer, uma emoção muito grande falar com vocês, porque eu tenho o maior respeito por vocês. Eu acho que hoje o rádio ele está muito melhor com a presença de vocês, tanto na parte esportiva, na parte do humor. É uma alegria muito grande ouvi-los todas as noites. Muito obrigado. Pô, muito obrigado. Mas é que o rádio também tá ruim, né, velho? Pra gente tá fazendo esse sucesso todo, Benjamin, é que o nível também tá baixo, velho. Eu acho que quem criou o programa, se eu não me engano, foi o Sombra, se eu não tô enganado. Foi o Sombra. Sim. Foi o Sombra. Ele foi um visionário, né? Porque o difícil é você. O Sombra fecundou o óvulo da rádio. O difícil que eu vejo é você enxergar o óbvio. E o Sombra enxergou isso, né? Ele juntou pessoas de talento para discutir sobre um tema muito simples, que é o futebol. E o sucesso está aí. Começou em 99, se eu não me engano, né? Fevereiro de 99. Então, 99 foi o ano que eu casei. Nossa, é espetacular, né? Você continua casado? Você continua casado? Continuo, graças a Deus. E nós continuamos aí, graças a Deus, estamos andando junto, né? Atividade. Tudo junto e misturado. Mas o que você falou, você usou uma palavra que é para tudo na vida, viu? Simples. É isso aí. Tudo na vida, ó, a melhor comida que tem é arroz e feijão, porque é simples. Quando as pessoas querem complicar, eu vou te falar, tudo que é complicado dá errado, pode ver. Com certeza, a gente, às vezes, as pessoas é que complicam as coisas, né? São formas de se enxergar as coisas. Então, é o que eu falei, eu acho que o Sombra, ele teve essa visão, ele conseguiu transformar uma coisa simples num fenômeno. Vocês hoje são um fenômeno, não tem outra explicação. Deu uma picotada, nós somos o quê, amigão? Vocês são um fenômeno. Esse programa, o Zé tá ouvindo? Não somos. Alô! Mano! Tá gritando gol aí, velho? Não, mas é muito legal a sua opinião. Eu vou te falar, eu como... Eu tenho 40... Você tem quanto? 43, né? 43. Eu tenho 45. Nós somos praticamente da mesma geração. Esse sentimento aí eu tinha quando eu saía dos estádios, eu era moleque, e ia ouvindo show de rádio. Nossa, O Estevão Sangirardi, o show de rádio pra mim sempre foi minha referência ali. Eu falei, pô, olha, né? Sensacional. É isso mesmo, pô, muito legal, viu, amigão? Amigão, e apesar de você ser corintiano, quem você acha que vai... Quem são os quatro que passam aí pra Copa do Brasil? Olha, São Paulo, Palmeiras, Santos e Grêmio. É um mini Paulistão com o Grêmio. Ah, mas eu acho que é o mais óbvio. Você arrisca um campeão? Olha, difícil, mas mata-mata eu acho que tem que ter muito cuidado com o Grêmio, hein? Ah, eu acho que o favorito na Copa do Brasil é o Santos, hein? Eu acho que o Santos tem um excelente time. Quem é favorito? Eu acho que é o mais forte. Eu acho que o Santos tem um excelente time. O Palmeiras é um time perigoso, é um time rápido. O São Paulo pode ser que surpreenda, eu não sei se o técnico vai sair ou não, eu também acredito que vá sair, mas o Grêmio ele é muito assim, o Grêmio está acostumado, é time copeiro, então eu acho que não pode menosprezar o Grêmio. É que dos quatro que você citou aí, é aquela quanto coisa. Foi o Grêmio? O Grêmio 0-0. Mas aonde? No Maracanã? No Rio de Janeiro. O Grêmio, perigoso esse resultado 0-0. O Grêmio é mais time. Mas qualquer empate é do Flu, hein? Se fosse parelho esse jogo, eu também acho que seria perigoso. Mas como o Grêmio é infinitamente melhor que o Fluminense... Mas todo ano o Grêmio ganha bem. Todo ano o Grêmio é mais time. Eu quero queimar a minha boca. Ah, mas o Grêmio não dá essas pipocadas que o Inter dá, não. Como não dá? O Grêmio não dá essas rateadas, não. Como não? Sei, não dá, não. Não por sei. Mais Domênico Gato que o Palmeiras tinha time... um time inferior em 2012, muito inferior ao Grêmio, e passou. Ah, mas aí é aquele acidente de percurso que acontece uma vez na morte. E quem que disse que não pode acontecer hoje um acidente de percurso? Não pode. Como não pode? Hoje a proporção é de favoritismo do Grêmio é 90-10, cara. Não acho isso, não. Acho. Não, não é 90-10, não. 90-10? Não. Vai, tá bom. 89-1. Não, tá louco. Acho que é 60-40 e só. Vocês estão loucos. Né, RG? Ah, eu também do Fluminense, Domênico. Qualquer empate é do Fluminense, mano. O Fluminense é a pior campanha do segundo turno. 90-10? Copa é uma coisa. É o que vocês acabaram de falar. Copa é uma coisa. Ah, não, hein? Ainda é campeonato brasileiro. Não tem como virar chavinha, não, velho. E outra coisa, hein? A única chance do Fluminense chegar numa vaga de Libertadores é na Copa do Brasil, hein? Então eles vão jogar todas as fichas... O campeonato brasileiro não tem mais chance nenhuma. Eles vão jogar tudo hoje... pra tentar buscar essa vaga. Esquece o campeonato brasileiro. Então, mas o Grêmio não. O Grêmio é segundo ou terceiro ali. E já tá bem confortável ali pra vaga. Eu não sei não, hein. Se você pudesse escolher hoje pra pegar um time na próxima fase, suposição, porque não eu? Dá. O Inter ou o Grêmio? Quem você preferia pegar? Eu? Eu prefiro o Grêmio. O Palmeiras leva mais sorte com o Grêmio do que com o Inter. Quem que você preferia, RG? O Inter. E você, estranho? Grêmio. E você, mano? Entre Inter e Grêmio? O Corinthians é o Inter, não é? Ah, eu gosto mais de pegar o Inter porque o Inter é freguês. Eu também. Mas não é mais difícil. Ô, Domênico, só repassando a informação. O Grêmio é igual o Inter pra nós. Eu falei que o Fluminense aqui tá fazendo a pior campanha do segundo turno? Não tá. Só a Chapecoense consegue fazer uma campanha pior que o Fluminense no segundo turno. Tudo bem, mas de 18 coisa não tem nada pontos, a ver com a outra. E foi bem. O que o Marcos Paulo Reis mandou no meu WhatsApp? O que ele mandou? Lê aí. Vai, ó. Manda o mano tomar no... Olha! Que isso? Ele mandou tomar no fiofó. Tá louco, velho? Não pode tomar no fiofó. O negócio é o seguinte. Parte, ó. Se passar pelo Grêmio, amanhã eu vou aí. Vem nada. Você é bunda mole, Marcos Paulo. Você é bunda mole. Você é um triatleta bunda mole. O Grêmio hoje também? O Grêmio foi... Ele continua triatleta? Marcos Paulo, ele é treinador, ele é técnico. Continua? Ele é treinador. Eu nunca vi o triatleta. O treinador do quê? Marcos Paulo. O Marcos Paulo é o maior técnico de treinador de triatlo do Brasil. O Marcos Paulo. Acho que não, tá mais pra comentarista agora, hein? O triatlon que ele faz, ele corre 200 metros, ele nada 100 metros, tá certo? Nada do crawl, e ele pedala 285 metros, que é a volta que ele tem ali na garagem do prédio dele. Ô, mano, tá mais pra comentarista do que pra triatleta. Esse é o triatlon que ele faz. Ele fez uma tatuagem do guerreiro, meu. Mas, ô, Domênico, repassando aqui a informação, no segundo turno até agora foram disputados 27 pontos. O Fluminense ganhou 4. 4, Domênico Gá. 4 pontos. De 27 disputados no segundo turno até agora, disputamos 9 jogos. Deixa eu dar uma notícia urgente que eu vejo agora. Posso? No UOL? Claro. Ô, amigão. Pois não. Olha a notícia que eu leio agora na Folha de São Paulo. 19-13, ou seja, olha o título, olha a manchete. Odebrecht anuncia que deixou obra de estádio e surpreende o Corinthians. A construtora Odebrecht diz por meio de nota enviada à Folha que encerra nesta quarta-feira, dia 30, as obras de acabamento do Centro de Convenções da Arena Corinthians. Esse seria, segundo a empresa, o último trabalho referente ao contrato estabelecido com o clube no valor de 985 milhões. Olha aí. Mas então, acabou mesmo? O Corinthians alega que não acabou, né? Um relatório do arquiteto. Eu disse isso aqui há um mês, haveria uma briga entre Corinthians e Odebrecht, você não acreditou em mim. Olha aqui, um relatório do arquiteto Aníbal Coutinho, responsável por todo o projeto da Casa Própria Alvinegra, ao qual a reportagem teve acesso há 20 dias, mostrava que ainda havia dezenas de itens incompletos e que as obras seguiam um roteiro caótico. Na nota, a construtora disse que desmobilizou seu efetivo no estádio e que no local permanece apenas uma equipe de empresas especializadas que finaliza uma área de vitrine na entrada principal do lado oeste, além de realizar outros ajustes em algumas áreas, já tiveram obras com... Eles devem ser terceirizados, né? Que isso aí? Vazando seu áudio. Eu não. Benjamin Charo. Fala, amigo. Abriu o negócio aí, também tudo. Eu creio que eles devam ter terceirizado esses últimos trabalhos. E aqui, ó, o superintendente do clube, André Sanches, afirmou ao tomar conhecimento da nota que o acordado era que a construtora fosse embora no dia 16 de outubro. Marquinhos. Que beleza. Então, Benja, eu até havia dito aí, porque eu recebi uma informação, E o pessoal não acreditou em mim, ou então o pessoal começou a achar que eu tava... Pessoas não estão levando você a sério, mano? É, mas acontece, o tempo sempre mostra que eu tenho razão. É que você brinca muito, é por isso. Não, não brinco não, eu falei a verdade, aí você fica com muita groselha, tá vendo? Já não é de hoje que existe aí uma divergência entre o que o Corinthians entende que é obrigação do Odebrecht e o que o Odebrecht entende que é obrigação dela própria para com o estádio e com a obra. Ela vem encrenca, hein? É, o Corinthians, RG, ele vai mover... ou já está movendo uma ação contra a Odebrecht, alegando aí que a Odebrecht está largando o estádio de maneira incompleta, coisa que o contrato estabelecia que deveria ter entregue 100% da obra concluída. Uhum. E até usei aqui uma expressão que muita gente acabou repercutindo aí, mas não foi da maneira que eu coloquei, de que o Corinthians, em uma situação extrema, até pensaria em devolver a chave do estádio, para usar o português claro, e voltasse a jogar no Pacaembu. Essa pessoa ali dentro do Corinthians me disse, RG, que em uma situação extrema, é que eu acho que isso aí é pouco provável, porque a justiça está aí para que você possa, de maneira até racional, poder reivindicar os seus direitos perante um júri, mas essa pessoa me disse, falou que numa, talvez, decisão extrema, que o Corinthians poderia sim voltar a jogar no Pacaembu. E isso acontecerá o ano que vem no período das Olimpíadas. Já pensou? Em que o Corinthians ele vai ter que emprestar o estádio para que seja realizado aí obras, enfim, que o Comitê Olímpico aí exige. E o Corinthians ele vai ter que utilizar o Pacaembu algumas partidas aí do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver o que acontece a esse desfecho aí e o desenrolar dos fatos aí desse processo que o Corinthians está movendo contra o Odebrecht. É isso aí. Bom, quer mandar um abraço para alguém, amigão? Fazer um merchan? Não, com certeza. Mandar um abraço para todos vocês, né? Não vou aqui também ser tão repetitivo, mas dizer que eu gosto muito de vocês. Muito obrigado. Espetaculares, é sempre um prazer ouvir vocês. Tomara que o Zé esteja ouvindo a sua declaração. Não, com certeza. Eu lembro do Dr. Constantino, fiquei triste com a morte dele, mas infelizmente isso faz parte da vida, né? Sim. Esse era gente boa demais, viu? Bora, era, muito. Se você quer saber, um dos grandes momentos assim, memoráveis do programa... foi quando ele entrou ao ar para falar com o Fiore de Leão. Fiore, ele e o Fiore. Inesquecível. Nunca mais eu vou esquecer aquilo. Né? O Fiore chamando ele de Constantino de Garça, aquela intimidade caipira bonita que a gente não vê mais, né? Fiore então, é nosso padrinho. Sem dúvida. Tá bom. É coisa que vai ficar para sempre. Verdade. E eu queria também mandar um beijo para minha esposa, que é a Paula, e dizer que eu amo ela, né? E você garantiu a quarta, quinta, sexta. E domingo foi isso aí. Um abraço, uma ótima noite para vocês. Viu? Muito obrigado. E como lembra nossa produção aqui, Grande Bar, domingo foi nível do Fiore. É verdade. Domingo passado. É, isso aí. Grande Fiore. Nosso eterno padrinho. Como o Bá é astuto, né? Muito obrigado. Obrigado, viu, Ricardo? Um grande abraço. O Bá é antenado. Valeu, um abraço. O Bá é perspicaz. Bom, esse é o estádio 97 da Energia 97. O Benjamin agora vem com o recado da Honda. Vamos falar de Honda, Benjamin? Vamos? Fala, desumilde. Brincadeira, né? O cara desumilde. Desumilde. É um puta do cara desumilde. Fala que eu não respondo os tweets do cara e eu respondi. Não, mas achei legal isso aí, meu Deus. O cara achou o adjetivo certo. Desumilde. Desumilde. Né? Legal. Coisa, hein? O cara mandou uma mensagem pra mim, fedido. Ah. Eu posso ir na rádio tirar foto e conhecer vocês? Você respondeu. Falei, mande para barra. Mande para barra, agenda 97. E agenda você não respondeu. Ele queria que eu falasse o quê? E aí, velho? Quer que eu vou te buscar? É. Não, mas você poderia ter interagido um pouco mais. Você foi meio desumilde. Você foi desumilde que você falou pouco. Vou falar agora pra você. Eu vou falar de coisa boa. Vou falar da Honda, que lançou essa nova linha CG160, que tá sensacional. Como é Honda, né? Não precisa falar muito. Olha, a Honda, mas deu um capricho no design. E a coisa de louco. Olha, chama a atenção mesmo. O motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre, ou seja, 3 anos. E é óbvio, né, amigão? As motos Honda continuam super econômicas. Super não, ultra, hiper, muito econômicas. Então, olha, mate sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda para você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. Vale a pena, essas motos estão legais demais. Baita design, baita visual, econômica. É Honda, né? Honda dispensa muitos comentários, né? E olha, o design é novo. O motor é novo. E as emoções, com certeza, também serão novas. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Honda Motos. Um abração para toda a galera. E pô, daí dedicação, quando daí dedicação falou, mano, o Corinthians já é campeão brasileiro, mandou te avisar. Eu também acho, só precisa escolher a rodada. O daí dedicação falou, para de humilde, para de ser humilde, seja mais desumilde. Isso aí. Desumilde, tá certo. Vou agradecer então a presença hoje de Ivan Timóteo de Oliveira, 38 anos, oi, gerente inteiro de Ivan. Corintiano e acabou garantindo a viagem na promoção do avião do Estádio 97. Parabéns, Ivan. Tá bem. Valeu, Dudu. Posso parabéns, boa viagem posso lá. Posso mandar uns abraços aí, por favor, por favor, mande abraço. O pessoal tá mandando aqui um monte de WhatsApp. O Ricardo Cobra, o pessoal da Faculdade de Gastronomia lá da Unip. É, Ricardo... Presta uns pratos cozinha. Pra gente. É verdade. O pessoal da Inter Despachos, o pessoal do trabalho lá. Eu não consegui trazer, se você conseguir, vai ser muito legal. O quê, traz um pata negra pra nós. O que é? Pata negra. O que é pata negra? Desculpa, amigo, não. O que é isso? Presunto. Presunto? Presunto. É bom, bom. Presunto é um caro. Mas Jesus, pode trazer? Pode. Não pode, pode, pode, pode, não pode, não. O RG trouxe pra mim. Trouxe? Só precisa bala, né? Ah, é verdade, então, né? Dudu, o pessoal do trabalho, a Neide, a Joyce, sim. Meus funcionários, a Mário, Rafael Munhon, palmeirense chato. Não, já não tem palmeirense chato. Chato. Nunca conheci. São meus amigos, chatos, mas são legais. Não, mas nunca vi nenhum palmeirense chato. É, tem. A família, minha irmã Rosângela, meu irmão Edson, sobrinho Eduardo, a Júlia, Sara, minha cunhada Andréia. Meus amigos Cássio, Andréia e o Carlinhos estão ouvindo. E a Giane? A Giane que vai comigo pra viagem. A Giane que vai com você. Tá lá na Vila Ema, Ema, serão os seus problemas. A Ana de Arujá, filha dela, Anne. E meus amigões ali da Lapa, Dani Zambon, Ana Carolina, o Ricardo Prado. Vai ter que conjugar Giovana. O verbo lá, hein, velho? O verbo salsichar. Eu salsicho, tu salsichas, ele salsicha. Não é bem acha assim. Cara aí, você acha que o cara não vai salsichar em Barcelona? Acho que vai. Pô, o estoque que o cara tá levando tá bem bom, aqui, tá bem mano. Estoque, tá bem estoque. Queria agradecer muito a vocês aí. Igual o cara ir pra Monte Verde e não transar, velho. Vai fazer o quê, mano? Hein? Legal, Ivan. Então, agradecer a vocês e na volta eu falo como que foi. Tá bom. Legal, aproveita. Pra volta. Aproveita muito lá, velho. Daqui 9 meses valeu, o Domênico vai fazer o batizado. E curte bastante aí o show do YouTube, tá bom? Beleza, quem quiser contratar o Domênico? O Domênico é DJ, juiz de paz, que mais você não, faz? Juiz de paz não. Ah, tá faz também, não, não faço porra nenhuma. Não. Dá bênção do rádio. Não, senhor, não faço nada disso. Ô, Benjamin, vamos dar o último recado de BV Financeira, Benjamin, vamos lá. Ah! Olha só, amigo, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis, porque através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. É! Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. E com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Bom, estamos no final da edição do estádio. Ah, e quem está... Quem garantiu o presente hoje, Regina Número 2? Ah, muito feliz com o final do estádio, porque vai levar uma camiseta, o Ricardo Fernandes. Bom, Ricardo, 3 dias úteis pra passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar, traz documento. Querem mandar abraço, senhores? Aí faltou eu abraço? Eu mando um abraço a todos os desumildes. É isso aí. Então tá bom. Bom, amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97, sempre a partir das 5h30 da tarde, em nome de Esser, construindo com valor de nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. De BV, pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã tem mais, 5h30 da tarde, Estádio 97. Vem aí o Night Sessions. Toda quinta no Clubtronic, 11 da noite. Punks Up the Volume. Uruguai com o Punks Up the Volume. Energia. Atenção, as vendas do EDCD já começaram. Electric Daisy Carnival. 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Agora você vai saber as atrações de cada dia. Acesse edcbr.com e garanta já o seu ingresso. EDC, do entardecer ao amanhecer. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff.

We'll be right back. Eat you back. Sessions.